Meu pior inimigo começou sua carreira como ladrão, conhecido como Capuz Vermelho. Na primeira vez em que nos enfrentamos, ele caiu em um recipiente de resíduos químicos de uma fábrica de cartas em Gotham City. Os produtos alteraram as características do ladrão, exacerbando suas feições, deixando sua pele branca, seus lábios vermelhos e seu cabelo verde. Acreditando que este acidente foi um presságio, ele abraçou sua nova aparência e a ironia do que aconteceu na fábrica de cartas de baralho. O Capuz Vermelho tornou-se o Coringa. Ele adotou uma série de piadas como armas mortais, incluindo apertos de mão elétricos, flores de lapela que esguicham ácido e muito mais. Estou convencido de que, embora seu instinto assassino, sua risada maníaca e seu comportamento enlouquecido sejam aspectos de seu eu insano, ele está bem distante dessa aparente loucura. A maior piada do Coringa foi ludibriar a sociedade durante todos estes anos, mascarando-se como um homem louco, com o objetivo de ser atirado em uma instituição e tratado com cuidado quando preso, para ser reabilitado e não punido em uma penitenciária. É uma estratégia digna de um grande jogador de cartas. Talvez isso justifique a alcunha que recebeu, honrando o nome dessa carta do baralho. Escapistas apresenta Detetive Cast. Quando você estiver dentro de um desagradável trem de recordações, seguindo para lugares do seu passado onde o risco é insuportável, lembre-se da loucura. Loucura é a saída de emergência. Você só precisa dar um passo para trás e fechar a porta com todas aquelas coisas horríveis que aconteceram, presas lá dentro, para sempre. Segundo um comediante anônimo, só é necessário um dia ruim para reduzir o mais são dos homens a um lunático. É essa a distância que separa um louco e o mais trágico dos mistérios da natureza, o homem comum. Apenas um maldito dia. Você já teve um dia assim? Será que um dia ruim pode mesmo mudar tudo? Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. Tome seu lugar. Você acaba de garantir seu ingresso para este circo de psicopatas. E nessa noite, eu tenho a honra de receber, em apresentação única, o grande Pagliacci, Marlon Souza. Tentando descobrir onde se tomou um bom trago nessa Gotham City. Direto do inferno, nosso Mr. M revela seus segredos mais ocultos. Mauro Elovitch. Eu já ouvi isso antes e não foi engraçado a primeira vez. E dos pântanos de matéria, Reginaldo Ilman. Opa, e aí? Faz 30 anos que um dia ruim mudou tudo para o Batman e o Coringa. Faz 30 anos que Alan Moore e Brian Bolland contaram a piada mais mortal de todas. E no programa de hoje, discutiremos o rastro de destruição deixado por ela. Folclore ou controvérsias cercam a produção de A Piada Mortal. Estamos em 1986 e reza a lenda que o pontapé inicial foi dado pelo artista dessa história, o Brian Bolland. Ele tinha 35 anos de idade e acabava de concluir Câmara 3000. Estava com nome em alta na DC Comics, daí quando lhe perguntaram o que ele faria em seguida, que é uma pergunta que todo editor faz a quem está na crista da onda e tem o luxo de escolher seus trabalhos, aí ele respondeu que gostaria de fazer uma história do Batman. E aí, como tinha um bom relacionamento com a editora britânica, a IPC, por conta do seu envolvimento com o Joe's Dread, né, na revista 2000AD, a lâmpada que acendeu na cabeça dele era juntar os dois personagens em crossover. O Bolland fez o contato e a proposta a Alan Moore, e ele pronto topou, né? E antes desse projeto ser abortado, o Moore, que tinha 33 anos à época, já tinha 8 páginas prontas desse roteiro, e quis o destino que a coisa azedasse por problemas nas negociações entre a DC e a IPC. Só que os dois ainda queriam muito trabalhar um com o outro, E o humor pediu um tempo para pensar numa ideia alternativa. Aí não demora e ele volta com o argumento de Piada Mortal. E embora o quadrinho aqui só tenha 46 páginas, Piada Mortal levou 2 anos para ser finalizada. Só saiu lá fora em 88. Curioso é que esse quadrinho também saiu em 88 aqui no Brasil, numa coleção bem eclética da Editora Abril, que publicava histórias tanto da Marvel quanto da DC, chamada simplesmente de série graphic novel. Piada Mortal foi o 5º fascículo dessa coleção. Vocês conheceram Piada Mortal aqui ou só depois nas várias republicações subsequentes? Eu conheci em 88, nessa 5ª edição da série Graphic Novel. Foi uma das publicações que precederam as comemorações dos 50 anos do Batman, né? Naquele, no 89, em que saiu o filme. Eu também fui nessa edição, eu li na época, lembro que fiquei impressionado, né? Eu era bem moleque na época e fui relendo várias vezes ao longo dos anos e cada vez que eu relia eu via uma coisa diferente e quanto mais maduro eu fui ficando, mais eu fui gostando dessa HQ. Eu também tenho original, sim. Eu comprei a de 88 também. Eu também, assim, foi uma porrada quando você lê a primeira vez. Mas depois, com o tempo, mais bagagem, você aprecia ela diferente. É uma puta história, né? Eu só li a partir da reedição de 99 de abril, né? Vocês são os velhinhos, assim. Se você pensar direitinho, atualmente, Piada Mortal é relançada praticamente a cada 15 dias, né? Pela Panini. E ela, mesmo sendo uma história que influenciou bastante na dinâmica do Batman com os seus associados, e claro, principalmente com o Coringa, né? Se você pensar direitinho, né? De 88 para 99, foram-se 11 anos fora de catálogo, né? E, bom, talvez fosse mais fácil de encontrar em sebos de grandes centros. Mas aqui na minha cidade, eu acho que achar essa Graphic Novel 5 era como achar o Santo Graal. Era sem chance mesmo. Foi a mesma coisa com o Cavaleiro das Trevas, que saiu em 87, o Watchmen em 88. E eu só vim ter acesso pelas republicações, né, de 97 e 99, pela Editora Abril. Quer dizer, a gente até pode questionar, né, muitas práticas no mercado editorial de hoje, né, mas esses clássicos são encontrados com facilidade, né, e quando esgotam, demora muito para ser reimpresso. Eu não acho que é nenhum exagero dizer que a formação do público leitor de quadrinhos passa obrigatoriamente por essas obras, né? Ah, isso aí forma caráter. Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, Watchmen, V de Vingança, isso forma caráter. Outra coisa sobre esse status graphic novel de Piada Mortal, né? Moore tinha uma postura, vamos dizer assim, bastante anticomercial, né? E vivia batendo de frente com o departamento de marketing da DC. E Piada Mortal nasceu num momento em que edições diferenciadas, né, mais luxuosas, começavam a surgir e a ditar a tendência, né? Por exemplo, naquela época, um gibi comum custava em torno de 75 centavos, né? E uma edição avulsa de Watchmen custava 1,50. Tinha um papel de melhor qualidade, vinha no formato Prestige, né? Que é o que hoje a gente chama do TPzinho, né? Encadernado e cartonada. Só que em edições individuais, né? E a minissérie Cavaleiro das Trevas saiu também nesse formato. Até mais caro. O preço de capa da edição do Cavaleiro das Trevas era R$2,95 fascículo, né? E, assim, essas edições que vinham nesse formato Prestige vendiam muito. E percebo que a gente ainda nem tá falando propriamente desses quadrinhos como encadernados luxuosos em capa dura, né? Isso era mais ou menos um embrião dos sommeliers de lombada, né, que a gente tem hoje. E no caso de Piada Mortal, embora a edição mais recente custe módicos R$20, né, aqui no Brasil, a gente tem sempre que frisar, né, a história principal só tem 46 páginas. E assim, em 99, pelo menos a reedição da Abril, fininha, lombada canoa, né, com grampos e papel couché, custava R$4,50. A preço de hoje provavelmente custaria os mesmos R$7,50, né, de cada fascículo do Cavaleiro Branco, né, que a gente tá comprando agora, né. É, cara, eu sempre achei, assim, essa edição em capa dura da Panini um exagero, porque você tem mais capa do que revista, de fato, né? Da primeira vez que eu peguei, eu tive a sensação, mas cadê a revista que só tem capa nesse negócio? É um luxo, sei lá, é porque, enfim, como a gente falou aqui, é um clássico do Batman, né? Você pode achar que merece o tratamento de capa dura e tal, mas assim, a estrutura da revista não pede isso, não. Eu te falo que eu até gostei dessa edição da Panini atual. Comprei ela, apesar de ter meu classiquinho aí de 88, porque além de ter esse negócio de você guardar num papel bom e tal, ela tem umas curiosidades interessantes, né? Tem o prefácio do Tim Sale, o pós-fácio do Bolan, Bolland. Tem uma historinha do Bolland depois, que acho que saiu depois no Batman Preto e Branco. Tem uns sketches dele. Tem o teste que ele fez com ele mesmo tirando uma foto, que ele inspirou a capa do Coringa tirando a foto, né? Aquela capa icônica. Tem a curiosidade de ter, no fundo, a primeira história, né, do Batman com o Coringa, né, do encontro do Coringa com o Batman, ainda do Bob Kane. Então, assim, às vezes a gente é muito crítico, né? Numa oportunidade que a gente conversou sobre o Justiceiro, né, sobre o Justiceiro Max, a edição da Panini, a gente estava criticando a falta de material extra, o tanto de coisa que poderia ter sido colocado para agregar. No Piada Mortal, realmente, como ele é muito fininho para justificar um capa dura, eles agregaram um material extra interessante, sabe? Então, eu acho que acaba fazendo valer a pena, principalmente para quem gostou da história, quer ver qual que era a concepção original do Coringa, o que que o Bolland estava pensando na época. Eu acho que acaba valendo a pena. E continuou fininha. É verdade. Eu falei agora na introdução que Piada Mortal está completando 30 anos, né? E eu não sei se vocês viram, mas está à venda na Amazon, qualquer e-commerce, a edição absoluta, né, de aniversário, que ela vem com uma slipcase, né? E assim, essa slipcase tem a foto do Coringa de perfil, né, com a câmera. E vem um detalhe, né? Essa edição tem mais de 100 páginas, né? E ela compila justamente a versão do John Higgins, né, com as cores quentes, e tem a versão do flashback com as cores em preto e branco, né, recolorida em 2008, né, pelo Brian Bolland, né. Quer dizer, eles fazem tudo para encorpar essa edição para ficar mais cara, né. E ainda existe, se você for atrás, ainda existe outra Piada Mortal, uma versão noir, que ela é totalmente em preto e branco, sabe? Quer dizer, aqui não foi? Foi, eu acho que saiu pela Ópera Gráfica aqui. Foi questão, assim, de economia mesmo pra eles. Eu acho que não foi porque era a versão mesmo, preto e branco, não, sabe? Era mais barato pra eles. Eu tenho essa preto e branco. Ela é menorzinha também, não é? Pelo menos a versão que eu vi, a americana, da Noir, cara, ela tem uns eixos até mais legais que essa edição que a gente tem agora da Panini, sabe? Porque ela vem com várias capas que o Brian Bolland produziu ao longo da carreira dele pro Batman, sabe? Tem naquela revista Batman Gotham Knights, tem todas as capas dele. Tem uma historinha de origem que o Brian Bolland desenhou, que é até roteirizada pelo Mark Waid. Cara, a da Ópera Gráfica não é nada disso, hein? Não tem extra nenhum, é branco e preto de pobreza. Sabe? É, exatamente. Eles fizeram isso com aquela edição do Para o Homem que Tem Tudo, né, do Alan Moore. Né? Não, mas o que vale, cara, é que a arte do Bolland é assim, vamos falar assim de vez, né, meu? O Moore é o Moore, né, o Alan Moore é aquilo lá, não tenho o que falar, né, eu pegaria piolho da barba do Alan Moore, meu, porque, sim, minha paixão. Agora, o Bolland, meu, é um monstro, cara. Você vê a arte dele em branco e preto, cara, é muito linda, cara. É muito linda. Ó, e olha que eu gosto mais de Camelot 3000, assim, do que da Piada Mortal. A arte do Bolland, pelo menos, né? Não que seja ruim, mas minha preferência, assim, se eu for comparar as duas obras, eu gosto mais, muito mais, não é só mais, é muito mais da arte de Camelot 3000, porque eu acho que ele diversificou mais, né? Eu até acho que ele ficou menos engessado, porque hoje, assim, eu nunca tinha lido também, mas hoje eu procurei até pra poder falar, eu procurei, é fácil de achar na internet, né, o roteiro do Alan Moore. E é aquela coisa, né, meu, assim, o Alan Moore escreve, antes dele começar a escrever o primeiro quadro da primeira página, ele já escreveu, acho que 2-3 folhas, cara, ele já começa reclamando da indústria, ele fala que ele tá sugerindo, então o Bolland pode fazer o que quiser, mas você acha que uma sugestão do Alan Moore, você tem coragem, cara, de desobedecer? Não tem, cara. Né? Vale a pena ler o roteiro assim dele, porque você vê assim que o problema é que o Alan Moore, cara, ele é assim, é fenomenal, cara. Ele viu a revista, né? Ele tem uma editora na cabeça, que é a editora Alan Moore, né, meu? Ele viu a revista pronta, ele fala cada um dos quadros, cara. É impressionante, meu, assim, é impressionante. É fora do normal. Esse roteiro na íntegra é algo que valeria muito a pena publicar numa edição especial de Luxo de Piada Mortal. Ele decupa todas as imagens e explica para o Bolland como ele enxerga cada quadrinho. Eu já vi muitos leitores, assim, queixando que publicar roteiro na íntegra só serve para encarecer a edição. Eu até concordo quando sai algo assim de roteirista medíocre ou mediano, mas os textos de Alan Moore funcionam no nível de um romance, assim, em prosa mesmo. E, assim, em 2010, a Panini lançou aquela edição de luxo de A Liga Extraordinária Volume 1, e mais da metade é ocupado pelo roteiro dele. Se saísse uma edição de Piada Mortal com o roteiro na íntegra, era o que me faria comprar de novo esse quadrinho. Não, valeria demais. E você agregar, assim, é o que nem eu falei. Eu achei legal a Panini colocar a primeira aparição do Coringa no final desse encadernado. E merecia mais, sabe? Merecia uma explicação, por exemplo, de quem é o Capuz Vermelho, que o Alan Moore referencia na história, que é referenciado, né, em toda a mitologia do Batman, mas a pessoa que pegou o Piada Mortal seco para ler não entende o contexto. Várias outras referências que são trazidas aí no Piada Mortal mereciam, né, ser melhor desenvolvidas aí no extra. Ia ser bem bacana. Eu gostaria de acrescentar apenas que o Batman desenhado pelo Brian Bolland é o meu segundo favorito, perdendo apenas para o do Jim Aparo. Os dois fazem assim um Batman esguio, alto, né? Faz parecer que ele é bastante alto. São esses os meus dois Batmans favoritos. Sou obrigado a confessar, o meu Batman favorito é o velho e boladão do Frank Miller. Não tem jeito, cara. É o Cavaleiro das Trevas mesmo. Ele velhão, quadradão, bruto. Aquele é o Batman mais maneiro que me vem à cabeça, apesar de eu gostar de várias outras encarnações dele. Essa postura antagônica de Moore, assim, vem nesse sentido, né? De você privilegiar a embalagem dentro do conteúdo, né? A gente comentou esse agora do roteiro, né? Que ele dá uma alfinetada nesse termo graphic novel, né? Que a indústria estava fazendo, assim, investindo no formato graphic novel e não na essência do que é uma graphic novel, na verdade. Ele batia muito de frente com isso. E trazendo isso para hoje, se você pagar R$46 por um encadernado de capa dura de 5 edições de Vingadores, né? É mais ou menos isso, né? O Moore já estava na vanguarda, pensando nisso à frente, né? E você rebobinando um pouco a fita, essa rixa de Moore com a DC começou com uma questão de merchandising, né? Em Watchmen, assim, é uma história clássica, né? Dos botões do Smiley, né? Com o caldo de feijão humano do comediante, né? Que eram distribuídos como brindes, né? Para lojistas, mas por debaixo dos panos tinha um preço embutido que não era repassado nem para Alan Moore nem para David Gibbons, né? Aí piorou, né? Quando eles perceberam que o copyright nunca voltaria para eles caso a DC nunca deixasse de reimprimir as coletâneas de Watchmen, né? Aí, com Piada Mortal, entre 86 e 88, o Moore, assim, ele já estava rompido, né, com a DC e vinha apenas cumprindo tabela, né, finalizando o que já havia começado. E aí teve esse problema conceitual dele com o formato graphic novel, e para chutar o balde de vez, né, nesse meio tempo, começava a circular um rumor de que a DC ia impor um novo sistema de classificação indicativa. Aí isso dividiria suas séries em categorias: leitor universal, leitor maduro e leitor adulto. Cara, isso deu muito ruim, assim, o Alan Moore, o Frank Miller, o Marv Wolfman, o Howard Chaykin e muitos outros roteiristas começaram a se insurgir contra esse modelo, porque a DC poderia simplesmente alterar a natureza dos textos que se adequassem a uma categoria indicativa, né? Assim, na prática você até pode discutir que Alan Moore não é um cara diplomático como Neil Gaiman, né, por exemplo, mas dificilmente você pode dizer que ele estava errado quanto a isso. Basta olhar o histórico recente, né, de intromissões editoriais da DC, que afugentou muita gente boa, né, de lá nos últimos anos. Cara, nisso ele estava com a razão, sim, mas venhamos e convenhamos, né? A história do Watchmen, ele garoteou, né, meu, assim, pode ser um gênio tudo, mas era óbvio que iam passar o rodo nele, né, meu, assim, falar pro barbudo assim, né, cara, com tudo isso de barba na cara, você deixa os caras te passar a perna desse jeito, meu? Não tem jeito, cara, assim, uma empresa, um ramo corporativo, ele já tem que ser frio, ele já tem que ser, ele é naturalmente desumano, cabe a gente julgar aqui isso se é certo ou errado, enfim, uma coisa assim grande, assim, que nem a DC Comics, assim, né, cara, que ela ainda, acho que nem tava ainda envolvida com a Warner nessa época, mas você pegar isso e você deixar propriedade intelectual vinculada a uma vinculação, é muito inocente, cara, é muito inocente, assim, é muito bafé, assim, fazer o quê, né, meu, e é claro, isso daí dói nele até hoje, mas deve doer com razão, porque ele errou, cara. Não tem muito o que falar, né? Você vai falar que a DC tá errada? Pode até tá, porque perdeu um artista monstruoso, assim. Mas ele ia acabar brigando com a DC, do mesmo jeito que brigou com a Marvel, do mesmo jeito que brigou com todo mundo. Se você ler, acho que é o segundo ou terceiro parágrafo do roteiro dele, ele já tá criticando, cara. Ele já tá falando. Eu não sei o que eles querem dizer com isso de romance gráfico. Assim, sabe? Ó, se você quiser usar os conceitos, os mitos do Batman, você usa. Logo depois do lançamento, antes dele ter essa rixa, porque hoje ele xinga tudo. Mas ele já falava que ele achava o drama psicológico da Piada Mortal superficial, cara. Então ele é, assim, já ranzinza por natureza, né, meu? E assim, fala, pô, cara, um cara desse, assim, tão negativo, tão, assim, copo meio vazio, deixa passar uma bola dessa, cara, também merece também, né, meu? Sei lá. É que não dá pra aliviar também tudo do que o Alan Moore faz, né, meu? Agora eu até fiquei mais à vontade, porque ia falar um negócio, eu achei que o Regi ia ficar sem falar comigo o resto da vida. Mas o Alan Moore é o puta de um garoto enxaqueca, velho. Ele tem que reclamar de tudo, o cara é um gênio, tudo. Mas se ele não reclamar, se ele disser que alguma coisa tá bom, tá errado, tudo é horrível. Ele é aquele cara que você fala bom dia, ele bom dia porque o mundo vive em guerra, a economia está uma merda. Cara, aquela pessoa negativa que só sabe reclamar de tudo. Também enche o saco, gente, desse jeito, cara. Deve ser um puta porre trabalhar com um cara desses, por mais genial que ele seja. Viu, o Mauro? Não, cara. Primeiro, assim, é o cara que eu mais gosto na indústria. Acho que ele e o Gaiman são, assim, os autores que eu mais gosto de ler. Não importa, livro, o gibi, tudo, o trabalho deles, eu acho, assim, incomparável. Mas dito isso, é assim, eu acho que ele é ranzinza, assim, mas eu não tenho essa visão que você tem do Alan Moore. Até as pessoas falam, assim, no tratamento com ele, que ele é uma pessoa até doce, assim, tranquila, suave, ele não é sombrio desse jeito. Ele, claro, ele deve ter alguma pontinha negra dentro dele, tanto é que todos os trabalhos dele acabam abordando isso uma hora ou outra. Mas ele não é um cara ranzinza, sabe? Ele é um cara na dele, ó. Me deixa aqui no meu interiorzão aqui da Inglaterra, me deixa eu na minha, tô sossegado aqui. Não, só não pisa no meu calo. Não vejo ele como um rabugento, assim. Embora ele realmente, assim, com o passar dos anos, essa história de quadrinhos de herói acabou amargurando ele, cara. Hoje ele é ativista contra quadrinhos de super-herói, então paciência, né, meu? Sofreu também por causa disso, não pode ver que quem trabalha com ele não acha que ele é uma primadona, assim, ele parece ser sempre, assim, respeitoso com o artista, com o parceiro dele de trabalho, tranquilo. Eu não tô questionando a genialidade dele ou a qualidade do trabalho dele em momento nenhum, tô só questionando, assim, você vê até pelas coisas que o Bolan fala no pós-fácil, né, do Piada Mortal. Tem um trecho que ele fala assim, ó, a Piada Mortal não foi um projeto incentivado por Moore e muito menos foi, até onde eu saiba, uma tarefa das mais agradáveis para ele. Então, quer dizer, porra, até o Bolan tá dando indireta de que na época ele já devia estar reclamando, já devia estar enchendo o saco. Pode ser que ele não fosse desagradável com o Bolan, não sei. Mas devia ser aquela pessoa, sabe, que, porra, tá fazendo um negócio e ainda faz reclamando, faz como se estivesse sendo forçado. Isso aí pode ser uma impressão pessoal minha. Mas eu não gosto de gente que faz tudo reclamando, parece que tá fazendo um favor pra fazer qualquer coisa, que a gente tinha que estar reverenciando e dizendo, pelo amor de Deus, que bom que você fez, sabe? Minha única ressalva com Alan Moore é esse aspecto chato, sabe? De pessoa chata que ele me passa a impressão de ter. Sobre essa questão que o Alan Moore garoteou, vamos lá, essa chatice crônica dele, eu acho que a gente precisa fazer uma leitura na crônica disso, porque, claro, hoje a gente tem o hábito de deixar de comprar revista mensal, já imaginando que aquele material vai ser relançado mais à frente, né, encadernados. Nesse período, não. A situação posta era que a mensal era publicada e só em casos muito, muito específicos, aquela história voltaria a ser reimpressa. Por isso que rolava muita especulação no mercado norte-americano, justo porque as edições se esgotavam e quando a história X ou um run Y ganhava destaque, era muito difícil de achar. E quando se achava, era por preços proibitivos. Isso, inclusive, influenciava no modo como as histórias eram escritas, né? Por exemplo, era muito comum retomar o que ocorria nas edições anteriores em recordatórios, tanto que hoje, quando você lê, por exemplo, materiais mais antigos em sequência e não encadernado, a leitura engasga. Quer dizer, o quadrinho não era narrativamente pensado de forma capitular, para mais tarde voltar como encadernado, graphic novel, ou o que seja. Essa era a mentalidade de Alan Moore, e casou que o Watchmen saiu numa época que a indústria estava exatamente nesse ponto de virada, testando formatos e entendendo que certos produtos deveriam sim ficar sempre em catálogo, assim como obras literárias em livrarias. Ele deu azar? Com certeza. E como o Reginaldo falou, isso foi uma das grandes desilusões da carreira dele. E o que aconteceu com ele serviu, inclusive, para a gente, como Neil Gaiman, ficar de olhos bem abertos com os contratos e até se valer de agenciamento e consultoria jurídica antes de assinar qualquer contrato. Ele me enlouquece. Como duas pessoas podem se odiar tanto se nem se conhecem? Piada Mortal catapultou uma sequência praticamente ininterrupta de danos colaterais ao staff do Batman, né? Havia agora uma sensação constante de ameaça nas participações do Coringa, né? E, verdade seja dita, antes dessa história, o vilão transmitia ao leitor uma psicopatia e um quê de sadismo com o que a gente vê em Piada Mortal, né? Marro, do que trata essa história? E a gente já arranhou um pouco isso, mas é verdade essa história que o Alan Moore se arrepende dela? Por que ela se arrepende dela? Você tem alguma teoria? A Piada Mortal começa com o Batman chegando ao Asilo Arkham para ter uma conversa definitiva com o Coringa. Entretanto, somente depois de abrir o coração, se é que o Batman tem um coração ali, prevendo que no meio dessa guerra toda entre eles, um acabará matando o outro e oferecendo uma chance de redenção, o Batman diz que eles podem trabalhar juntos em algum tipo de reabilitação para o Coringa e tal, é que o Batman percebe que está diante de um dublê. Né, o Coringa fugiu, deixou um cara disfarçado como ele ali, e o verdadeiro está à solta com um objetivo, como você falou na nossa introdução, provar ao Batman que basta um dia ruim para enlouquecer uma pessoa sã. Para isso, ele deseja quebrar o comissário Gordon. Ele chega sem aviso à casa do velho detetive, baleia e aleja sua sobrinha, a Bárbara Gordon, que mais ou menos secretamente é a Batgirl, e leva o comissário, bem abalado, numa descida ao inferno, que inclui uma coisa que causou polêmica na época, né? O uso de fotos gigantes da Bárbara ensanguentada. Houve teorias de que o Coringa teria estuprado Bárbara Gordon. Um negócio meio louco. Aí cabe ao Batman interromper essa trilha de terror, enfrentando o Coringa não só fisicamente, como filosoficamente. Sobre o aleijamento de Bárbara Gordon, Alan Moore disse que contou com a anuência de Len Wein para fazer isso, né? Ele teria dito, o hoje falecido Len Wein teria falado assim: beleza, pode aleijar essa vaca. Ao contrário da maioria do público, que vê a Piada Mortal um clássico inconteste do Batman, Alan Moore se ressente da história que criou, dizendo que não há nela qualquer valor humano sendo transmitido, porque ele encarava Batman e Coringa como criações cujas aventuras não possuíam qualquer relação com a realidade. Ele referiu-se à história em uma entrevista como sendo, abre aspas, desajeitada, mal interpretada e desimportante. Mais um ponto em que a gente vai discordar frontalmente de Alan Moore aqui. Tuas palavras, garoto, enxaqueca. Não, cara, eu acho que ele fala isso de birra mesmo, assim, que não é, imagina, cara, claro que não é. O cuidado que o cara tem, assim, o envolvimento, o mergulho que ele faz na essência dos dois personagens, traz algo inédito, assim, algo que ímpar, que a gente não tinha visto. Vamos dizer, você vê pouquíssimo durante nosso tempo aí de leitor, dá pra contar nos dedos de uma mão uma história que chega perto do nível de Piada Mortal. Não é possível que o cara tenha feito, assim, um negócio raso. Ele acha que é raso, entendeu? É birra. Lógico que é birra, né? Mas eu adoro a birra dele. Pô, vem pra casa, meu, fazer birra. Arruma um cantinho aqui, sabe? Fico com dó quando eu vejo aquelas fotos dele fumando uma bombinha na garagem, meu. Mas é isso mesmo, cara. Isso é birra pura, porque eu duvido que ele acredite nisso, cara. Ele teve um esmero, ele fez uma obra, na minha opinião, embora ele não queira admitir, ela é profunda, cara. Ela tem trocentas interpretações. Eu já conversei com vários amigos, converso com vocês sobre ela, e cada um de nós vê a Piada Mortal de um jeito diferente, vê aspectos diferentes, vê conclusões diferentes. E isso é que a boa obra faz, né? Ela provoca reflexão na gente, ela faz cada um dar a sua interpretação dela. Então, eu tenho certeza que o Alan Moore sabe que fez um negócio foda, mas a essência do Garoto Enxaqueca é falar: eu acho isso uma merda. Tem que reclamar, inclusive, das coisas bacanas que fez. Então, eu concordo com o Regi. Eu acho que é birra pura e que nem ele acredita nisso. Ele respeitou totalmente, assim, o credo do Batman, vamos dizer assim, né? Que é uma pessoa obstinada, um detetive impecável e que está a todo custo, a todo tempo, tentando evitar mortes, né? Tentando, assim, fazer as coisas de um jeito em que todas as vidas envolvidas sejam preservadas. Não é possível que ele realmente acredite que não escreveu uma grande história ali. E ele respeita e ele subverte, né? Dependendo da conclusão que você tirar da história. Sabe, ele mostra o Batman levando essa ética dele de preservar a todo custo até um ponto em que a coisa se torna insuportável e ele cruza a linha dependendo da conclusão que você tomar do final da história. Então, também é legal que ele abra esse tipo de discussão, sabe? E ele tá muito ciente disso. Eu acho que a concorrência se aproveita, né, dessa minha culpa e aproveita para descer o cacete nele, né? Porque quase certo que esse desdém tem lá a sua cota de inveja, né? E só para ilustrar isso, na minha pesquisa para esse podcast, eu encontrei duas declarações bem ácidas de dois grandes nomes da indústria, né? A primeira foi de John Byrne, né? Ele disse o seguinte, abre aspas. A Piada Mortal é uma obra de masturbação complacente, na qual um roteirista que se colocou acima do controle editorial teve permissão de dar sua própria visão aos personagens sem qualquer consideração pelo seu passado ou futuro. Não trazia nada de novo ao Coringa e, aliás, traía muito. Fecha aspas. Essa fala foi reproduzida no livro Mago das Palavras, A Vida Extraordinária de Alan Moore, né? Escrito pelo Lance Larkin. Cara, eu sou fã do Byrne, mas acho que ele não tem envergadura moral pra falar que Alan Moore subtraiu elementos do Coringa, né? Se ele próprio formatou o Superman, né, nos anos 80, a despeito de toda a bagagem dele da Era de Ouro e Prata, né? E eu falo isso como fã, viu? Não tem envergadura e não tem dente, né, Luiz? Porque imagina essa frase daquela boca de véia, meu, desdentada. Aquela barba. Na moral, eu tava com muita saudade de gravar com o Regi, velho, na moral. Aquela barba, assim, que o cara deve fumar, né, meu? Cheia de cor, parece um guaxinim, né, meu? Uivo. E o aqui? Dois, três dentes, assim, batendo, meu. Deve ser assustadora essa frase aí, meu. Saindo da boca do Byrne, né? E olha que eu adoro também o Byrne, assim, vivem querendo jogar pedra nele, assim, mas eu acho que sim, que o trabalho do cara é fantástico, assim, mas não concordo também com o que ele tá falando aí não, cara, porque realmente, assim, o teto de vidro e as coisas que ele fez com o Super-Homem também, pera lá, né, meu? Que eles tenham mais liberdade, meu, editorial. Tem que botar freio nesses caras que são meia boca, não em cara que é acima da média, meu. É, exatamente. E a proposta da Piada Mortal não é fazer uma mensal do Batman, é dar uma outra interpretação. E eu discordo também quando o Byrne fala que ele subverteu os personagens. Eu não acho que ele subverteu, não. O Marlon mandou muito bem quando ele falou. Ele pegou um background dos personagens, do Batman, do Coringa, deu a interpretação dele, que é respeitosa ao tudo que foi feito antes, e extrapolou para uma situação extrema, para uma situação que não precisa ser levada para mensal, mas que forma uma história interessante de ser lida, de você pensar nessa situação do Batman, sem precisar se vincular com uma continuidade. Então, eu discordo também completamente aí do que o Byrne falou nessa daí. Bom, cara, e não é só isso não, assim, para pensar. Moore, ele contou uma origem do Coringa. Uma das origens, porque ele mesmo, é daí que vem aquela história famosa que você vê no filme do Nolan, né? a gente acha que veio do filme, mas não, é da piada mortal, essa ideia do Coringa a cada hora inventar uma origem. Então ele mesmo, cara, ele não tá engessando assim, né? E eu acho, nós vamos falar disso mais pra frente, mas eu acho que ele não quis subverter absolutamente nada, cara. Ele quis contar uma história linear. Tanto é que ele nem quis posicionar ela em um universo paralelo, fora da cronologia, nada disso. Ele quis contar uma história que ficou acima da média, cara. Simplesmente isso, cara. Assim, é um tiro certeiro que ele deu e, pô, virou um clássico. Não vejo tudo isso que falam da piada mortal, assim. Eu acho que é uma história boa, cara. O que surpreende é que a gente tá acostumado com lixão. A verdade é essa. E ele conseguiu fazer uma história com essa qualidade, assim, que começa e se encerra ali, entendeu? Que traz uma dimensão psicológica nova para os dois protagonistas e, mesmo assim, não os altera de uma forma que eles precisem ser diferentes ou resetados em continuidade, nada disso. O outro excerto veio do livro Super Deuses, de Grant Morrison, e ele disse o seguinte, abre aspas. Tira a paixão de Moore, sua excelência com as palavras e suas obsessões formais, e fique só com seu cinismo, suas descrições faceiras de crueldade e sua necessidade de expor a sexualidade potencialmente ferida de personagens cartunescos, e aí você terá o início da linha de quadrinhos super pornôs. Diferente de Watchmen, que foi escrita para amplo público mainstream, os novos quadrinhos de super-herói eram direcionados aos fãs do mercado direto, cansados dos antigos truques e desejosos de versões de terapia de choque dos heróis prediletos. Nessa atmosfera de alto flagelo, culpa e dúvida varonil, até os monólogos internos de Batman começaram a aparecer o diário de um louco no filme Seven, de 1995. Puxa aspas. Eu entendo o ponto de Morrison aqui, mas parece que ele também está se esquecendo da dinheirama, né, que ele embolsou junto com o Dave McKinnon em Asilo Arca, que, vamos combinar, né, os tais monólogos internos do Batman são, de fato, diário de um louco, né, sem falar do trato bem polêmico com o Coringa, né, você se lembra disso, Marlon? Essa eu tenho que admitir que eu acho uma história bastante meia boca. Você fica ali admirado com a arte do McKinney, entendeu? Mas a história do Morrison em si, eu acho que eu não posiciono a Asilo Arkham de modo algum entre as melhores histórias dele, não. Sei lá, diferente um pouco do Byrne, que eu acho que talvez seja uma opinião mais de uma pessoa que escreveu muito tempo quadrinho de linha, que estava acostumado com essa questão de continuidade e tal, e que se sentiu afrontado um pouco pelas possíveis conclusões da Piada Mortal. Nessa conclusão do Morrison, eu só vejo dor de cotovelo. Aí vai aquela questão do Piada Mortal ser uma obra interessante, cada um olha ela de uma maneira. Mas eu não vejo a Piada Mortal ser algo sobre sexualidade frustrada ou psicopatia serial killer. Eu vejo ela muito mais como uma obra de vida ou morte, escolhas e de pessoas levadas a situações extremas. Eu não vejo realmente muito fundamento nessa crítica do Morrison. Eu li o livro, gosto até desse livro dele, mas discordo de várias conclusões, e no livro inteiro ele quer te empurrar para uma conclusão de que bom mesmo é super-herói divorciado da realidade, era de ouro, tudo é bonito, tudo é florido, e vamos fazer referências obscuras a personagens da década de 50. Eu discordo aí dessa linha que ele levou na conclusão, deu a interpretação dele, mas eu não vejo isso. Se ele quer discutir hipersexualização e desvirtuação de personagens, ele devia ir lá analisar a obra do Azzarello ou até o que o Azzarello fez com o desenho da Piada Mortal. Mauro, eu acho que essa interpretação do Morrison, inocente, solar, é até casuística, porque só se aplica à produção do outro. Assim, quando essa pegada Era das Trevas ocorre na dele, fica tudo bem, né? Super Deuses é de 2011. Quando ele escreveu isso, ele já tinha o sucesso de público e crítica dessa forma testado em Grandes Artes Superman, né? Mas, por exemplo, em Zenith, que saiu em 87, a gente vê vários paralelos com Watchmen, o deslocamento de acontecimentos históricos, né? Como a Guerra do Vietnã, vencida por conta da interferência do Dr. Manhattan. Em Zenith, em vez do Japão, a Alemanha que sofreu um bombardeio atômico. Em Watchmen, os heróis param de atuar por conta da Lei Kinney. Em Zenith, através do Tratado Internacional de Banimento de Testes Super-Heroísticos. Caramba! Watchmen tem um empresário super-herói. Zenith tem um super-herói rockstar. Cara, e em Superdeus, o Morris prefere alfinetar o Moore, dizendo nas palavras dele que o Watchman é pomposa, chata, rígida e metidona. Mas, cara, eu duvido muito que ele escreveu Zent como um pastiche ou paródia dessas ideias. E sobre essa história de super pornô em piada mortal, cara, Coringa dá uma dedada no Batman e Asilo Arkham. No mundo da mensal, tem aquela história bizonha que sugeria que o Dr. Hart era, na verdade, o Thomas Wayne e acontecia orgias na mansão Wayne. Que Martha Wayne era uma drogada e Alfred era o pai verdadeiro de Bruce. Bom, se isso não é super pornô, é o quê? A passagem do próprio Morrison ali na mensal do Batman, né, naqueles arcos Batman e Filho, a Mão Negra, Descanso em Paz e tal, é tudo bastante assim, é tudo bem, é interessante o resgate de certas coisas ali, mas como leitura, como diversão, é bastante questionável em alguns momentos. Eu acho que o filé da produção do Morrison com o Batman tá naquele Corporação Batman, que foi lançado aqui em 4 volumes de capa cartão inicialmente e depois em 2 de capa dura. Ali sim, ali a gente vê um gibi divertido que tem referências obscuras a coisas de décadas atrás, entendeu? Mas que é um gibi agradável de ler, um gibi que você tem gosto de ler. Do Batman do Morrison, eu gosto do Batman e Filho lá, gosto da criação do Damian, eu acho uma pegada legal. Mas aí quando ele começa a viajar naquela questão de referência em cima de referência e que você precisa ser o super iniciado para gostar daquilo, ou então você precisa gostar daquela pegada boba, na minha opinião, da Era de Ouro, para achar legal o Batman, já me perde completamente. O Batman Descansa em Paz, que ele começa com aquelas referências do Batman da década de 50, e no Corporação do Batman, Bativaca, Batmans pelo mundo inteiro, puta, aquilo não me ressoa de jeito nenhum, é um negócio assim, eu li, mas me soa intragável. Eu gosto do primeiro volume lá com o Damian, o resto não me pega. Tem uma passagem no segundo arco, né, do Grant Morrison na Liga, que é o Pedra da Eternidade. Aí o Superman e o Caçador de Marte, eles estão presos, né, num labirinto com a forma da mente do Coringa, né? Aí o Superman fica perplexo, porque nenhuma mente racional viveria ali, assim, em meio a tanto caos. Aí, como o John é transmorfo, ele diz que pode alterar o cérebro dele, né, anulando os pensamentos lógicos e abrir as portas da mente intuitiva e inconsciente. E assim que eles conseguem sair desse labirinto, né? Aí, antes e depois, nesse room que o Marlon falou aí agora, do Morrison na mensal do Batman, mais precisamente no número 663, essa edição foi compilada no primeiro encadernado dessa fase, né, o que o Batman Filho, né, que a Panini lançou, é dito que de tempos em tempos o cérebro do Coringa sofre uma espécie de metamorfose e ele muda completamente de personalidade. Daí a cada transformação ele parece mais perigoso, assim. Você gosta dessa interpretação, Reginaldo? Não acho necessária, não. Prefiro mais que o cara é louco mesmo, o cara é insano, e foi falado antes que o Asilo Arkham é meia boca. Eu não acho isso, cara. Eu acho muito boa a história, eu acho que ela é cheia de sigilos, assim, aquilo que o Morrison gosta de fazer, absurdo, complicado, hermético, denso, várias camadas, e aí a arte do David McKean vira aquela bomba maravilhosa, assim, eu acho maravilhoso o Asilo Arkham. Por outro lado, eu acho que no oposto do Asilo Arkham é a piada mortal, que ela é simples, cara, aí é que tá, assim, o brilhantismo dela. Quando você assiste Masterchef e o cara pega, faz um negócio com foie gras, com trufas, faz isso é o Morris fazendo. E vai o outro lá e faz um arroz com feijão gostoso, cara. Bota um zoião em cima, assim, um ovo frito e acabou, cara. Fica maravilhoso, cara. É isso que o Alan Moore fez. E eu acho que isso daí deve dar, sabe, meu? Deve ferver no Morrison, assim. Deve ser a frustração do Morrison, meu. Por isso que ele tenta ser, sabe, meu? Aquela cabeça de rola, assim, diferente do barbudão, assim. Que ele quer ser o Alan Moore bizarro, assim, sabe? O avesso do outro. Assim, porque eu acho que isso ferve nele, cara. Porque ele fala, puta, como o cara chegou. Eu esqueci o nome lá daquele. Quando você assiste Amadeus, que tem o Salieri. Isso. É, sabe, o Morrison é o Salieri do Alan Moore, cara. Ótima definição. Eu acho que algumas vezes o Graham Morrison, ele assim, ele também é genial. Não quero depreciar tanto também o cara, mas eu acho que é realmente assim, ele é o Salieri, porque ele consegue ver que gênio é o cara que tá no oposto dele, faz um arroz com feijão perfeito, cara. Piada Mortal é isso, cara. Reginaldo, sabe uma coisa que eu sempre vi naquele Spider Jerusalém de Transmetropolitan? Quando ele começa na história, ele tá cabeludo, barbudo, né? E depois ele raspa tudo e fica careca, como o Morrison, né? Eu pensei assim, porra, cara, será que esse é o Alan Moore, né? A versão Alan Moore, aí, ele raspa tudo, né? Ele vira tipo o Grant Morrison, né? Olha, cara, o Ellis é bem capaz de ter feito isso, sim. Tem gente que fala, eu já ouvi já algumas pessoas falando disso daí, sim. Do Spider Jerusalém ser o barbudão, né, recluso, e aí ele desce, né, dá aquela vaporizada nos pelos e vira Morrison, né, meu? Eu só discordo disso, assim, visualmente sim, mas o Jerusalém, ele fica mais ácido quando ele tá careca, e o que eu acho, assim, é que realmente, assim, com muito pouco o Alan Moore, ele consegue fazer muito, cara. Eu realmente acho isso, assim, por mais que eu admire Asilo Arkham, eu consiga ver, assim, sabe, as referências a Alice no País das Maravilhas, referência a tarô. Aquela questão do Coringa passar a mão na bunda do Batman é bobeira. É só uma cena divertida, né, cara? Mas esse comentário do Morrison, super deus, e depois a lebre que ele levantou, que uns anos atrás agitou o mercado, cara, eu acho isso despeito. É o cara passando atestado de ciumeira, assim, de invejinha, cara. E só pra aproveitar que o Morrison soltou essa comparação no final dessa declaração com Seven, né? Moore e Bond usaram como inspiração para compor a atmosfera de Piada Mortal um dos primeiros filmes de David Lynch, né? De Velo do Azul e Twin Peaks, um filme chamado Eraserhead. E sobre esse filme, ouçam só esse comentário do Claudio Elvitch. Oi, eu sou o Claudio Elvitch, diretor de filmes, e eu vou falar um pouquinho sobre Eraserhead, que é um filme de 1977, escrito e dirigido por David Lynch. Lynch, para quem não tá ligando o nome com a obra, é o responsável por filmes como Velo do Azul, Cidade dos Sonhos e pela série televisiva Twin Peaks. Antes de falar de Eraserhead, é importante falar um pouco sobre o próprio David Lynch, porque o melhor do filme não é a história, nem a fotografia e nem as atuações. Apesar de tudo isso estar muito bem cuidado. O que realmente chama atenção é a proposta de um novo tipo de universo e de linguagem. Um universo e uma linguagem lynchianos, que não poderiam ter sido criados por mais ninguém. É claro que David Lynch deve muito a pioneiros do cinema onírico, como Federico Fellini, Luis Buñuel e Jean Cocteau. Mas os filmes dele têm o seu próprio estilo, seus próprios arquétipos, símbolos, temas, e tem a própria cadência e atmosfera. O único filme mais próximo disso é anterior a Eraserhead, é chamado Carnival of Souls, de 1962, mas ainda assim é bem diferente. Eraserhead foi o primeiro longa-metragem do David Lynch e foi produzido de uma forma completamente independente por ele e em parceria com a instituição American Film Institute, num período longo de tempo. Não lembro exatamente quantos anos, mas foram mais ou menos uns 6. Isso por causa de problemas com orçamento e porque tudo que estava sendo feito no filme aconteceu de forma artesanal e experimental, incluindo os efeitos especiais. Esse longa é mais ou menos um protótipo de todas as obras posteriores do David Lynch. Na superfície, o filme trata de um homem meio simplório chamado Henry, que se vê marido e pai em uma situação insuportável. O filho, que ele nem sabe se é dele, é um ser grotesco, uma espécie de dinossauro alienígena, mutante, doente, que fica agonizando e berrando cada segundo da sua existência. Em camadas mais profundas, tudo aquilo e as situações paralelas que se desenvolvem parecem alegorias sobre a inadequação do homem para lidar com o mundo exterior. Esse filme geralmente é considerado um terror, ou uma ficção científica, ou até uma comédia. Mas na verdade esses três gêneros surgem exatamente do absurdo e do grotesco. Até hoje, Eraserhead é considerado um filme transgressor e original. Muito difícil alguém assistir e ficar indiferente a ele. O Claudio é diretor de curtas de horror como Prey, vencedor do Viewster Online Film Festival de 2014 e o segmento Os Enamorados, da antologia Histórias Estranhas de 2017. O Claudio também é irmão do Mauro aqui e, se não ficou claro, todos os filmes dele são baseados na infância dos dois. Peraí, o Claudio não é porque é meu irmão não, mas ele é foda. Cara, é, velho. O filme é em preto e branco, né? E, porra, talvez seja viagem minha, mas você percebe que a estética tem tudo a ver com a versão recolorizada, né, de 2008, que é dessa edição capa dura da Panini, né, que substituiu as cores quentes do John Higgins, né, da versão original, por um preto e branco com tons cinzentos, né, nos flashbacks. E outra, esse Coringa Civil do flashback é a cara desse protagonista, né, o Henry Spencer, né, que o Claudio acabou de falar, com esse cabelo desgrenhado, topetudo, assim. Você gosta dessas novas cores, Mauro? Não, eu gosto, eu acho que funcionou perfeitamente aí pra história. E aí, que nem o Claudio falou, né, tem tudo a ver com a trama, com o mote das bizarrices que acontecem, serem iniciados com uma gravidez, e é o que o Coringa traz, assim, todo o dilema dele, tudo que, segundo, né, essa origem do Piada Mortal, começa a dar errado pra ele, é depois da mulher dele tá grávida e ele não tem como sustentar, e ele entra numa espiral de coisas que vão dando errado até ele se tornar o Coringa. Então eu acho que funciona direitinho, e essa adequação das cores que o Bolland trouxe, inspirados ou não pelo Eraserhead, funciona muito melhor do que as cores originais. Começando a falar da origem do Coringa, né? Aproveita aí, Mauro. Rola um determinismo social aqui, quer dizer, o ambiente social opressor, claustrofóbico, condiciona o comportamento humano aqui, não restando assim espaço para a escolha desse comediante, vamos dizer assim, fracassado. Eu vou complicar só mais um pouquinho para vocês. Se você tivesse que denunciar o Coringa, você aceitaria a tese da defesa que é inimputável? Eu acho muito legal que essa é outra discussão que a Piada Mortal traz, né? É o que o Regi falou. É um arroz com feijão tão bem feito que ele te abre discussões sobre vários outros aspectos colaterais aí da trama, né? Como o Marlo falou, a Piada Mortal conta uma origem do Coringa, segundo a qual, né, a mulher dele estava grávida, ele era um comediante ruim, então para arrumar dinheiro para poder sair do lugar que eles moravam e mudar para um lugar melhor com a mulher, com o futuro filho dele, ele resolve participar de um roubo. Já com o roubo todo planejado, a mulher dele acaba falecendo por causa de um acidente doméstico, junto com o filho não nascido dele. Ele vai participar do roubo mesmo assim porque ele não tem mais alternativa, porque ele se envolveu com criminosos que acabam coagindo ele a continuar. Ele vai e durante o assalto dá errado, ele cai num tanque de produtos químicos e acaba se tornando Coringa e fica louco. E aí todo o ponto da Piada Mortal é ele querer fazer o comissário Gordon passar por um estresse extremo igual ao que ele teria passado, para provar que todo mundo que é submetido a um dia ruim, a uma situação extrema, fica louco. Que não é normal você exigir a sanidade de uma pessoa que passou por uma situação tão ruim, tão extrema, em que tudo deu errado, em que foi levado a lugares que o ser humano não deveria ser levado. A Piada Mortal prova justamente isso, sabe? A ideia do Coringa é querer forçar, querer mostrar que se ele submetesse o Gordon a uma tortura, um dia horrível, no qual ele tornaria paralítico a filha dele, supostamente teria estuprado ela, submeteria ele à tortura, a um mundo bizarro, cheio de aberrações, o comissário Gordon ficaria louco. E quando o comissário Gordon sai e o Batman resgata ele, o Gordon tá igual ele estava antes e ele ainda fala pro Batman: prenda ele de acordo com a lei, vamos provar que nosso jeito é o que tá certo. Quando o Batman vai atrás do Coringa, o Coringa fala pro Batman: você também deve ter passado por um trauma, ninguém se veste de rato voador à toa, eu aposto que algum ente querido seu morreu, assim como o meu morreu, e por isso você ficou louco, eu só não entendo por que, que você não acha isso engraçado e surreal. E aí o Batman vira para ele e fala: porque eu já ouvi essa história antes e não foi engraçado da primeira vez. Então, o que que, assim, é a minha conclusão do que o Moore quis dizer? Que não existe esse determinismo social. Que pessoas reagem de maneiras diferentes a estímulos sociais diferentes. É lógico que uma pessoa submetida a uma situação extrema teria mais facilidade para ficar louca, teria mais facilidade para descambar para a criminalidade, mas não é todo mundo que vai fazer isso. O ser humano, ele tem o livre-arbítrio, ele tem a sua parcela de escolha, né? Nós não somos completamente determinados pelo meio. E tanto que o Gordon submetido a uma situação tão ou mais extrema do que o Coringa, saiu da mesma maneira que ele estava antes, quando ele foi submetido a tudo isso. E o Batman não. O Batman submetido à perda dos pais, ele derivou para algum tipo de loucura, né? Ele também não é normal, tanto ele quanto o Coringa. Mas ele não virou uma loucura igual do Coringa. E é isso que ele fala pro Coringa. Eu também fui submetido a uma situação assim, né? Eu já ouvi isso antes, mas eu não achei engraçado. Eu não me escorei nisso para me amparar na loucura e dizer que porque eu sou louco eu posso fazer tudo, eu posso fazer o mal pros outros, né? Eu já ouvi isso antes e não foi engraçado a primeira vez. Então, um dos pontos, né, uma das conclusões que eu tiro lendo, é que o Moore está rechaçando esse determinismo social. Ele está mostrando que as pessoas têm individualidade, que cada uma reage diferente a situações semelhantes ou a situações extremas, né? É uma coisa que me incomoda muito, a pessoa querer colocar a culpa de tudo que ela faz nos estímulos sociais que ela teve. Ah, eu fui pro crime, eu matei porque eu sou pobre e não tinha condições de ascender socialmente. É lógico, você está inserido no meio de pobreza, de criminalidade, é um facilitador para você ir para a criminalidade. Você tem uma probabilidade maior do que a pessoa que tem uma condição financeira melhor, que tem menos estímulos. Mas isso não é determinante. Quanta gente pobre e que não descampa para a criminalidade nós temos no mundo? A maioria. E essas pessoas pobres acabam sendo vítimas também, porque elas não aceitaram derivar para esse lado criminoso, não aceitaram se justificar pela situação social em que elas foram postas. Né? Então pode ser uma viagem minha, mas a obra ela abre margem para esse tipo de viagem. Eu preciso dizer que acho essa uma parte sensacional da história. Assim, essas palavras ecoam muito em mim quando o Batman fala pro Coringa, né? Talvez pessoas comuns não quebrem à toa. Não é porque você levou um tombo que você precisa continuar no chão. Eu acho que são palavras muito simples e muito poderosas. Assim, não quero dar uma de coach motivacional aqui, não, entendeu? Mas são palavras que com certeza machucaram o Coringa na hora que o Batman fala para ele. Eu não sei, Comissário Gordon, mas eu não aguentaria, cara, um daqueles anões de olho estralado, cara. Te bulinando. De cinta liga, cara. Eu acho aquilo lá assustador, cara. Um laço de fita, meu, cinta liga. Aquele olho estraladão, meu. Aquilo lá me apavora, cara, até hoje. Assim, eu olho aquilo lá, meu, assim. Aonde o Coringa arrumou 3, 4 anãozinhos, cara. Tudo igual. É muito feio, cara. Figurante do David Lynch, cara. Você vê os filmes dele, tem esses anões bizarros. Sim, meu, mas esses são caprichados, cara. O resto eu acho assim, essa questão se violentou, não violentou, se abusou da barba. Cara, não tem abuso maior do que você meter uma bala na pessoa, assim, né? E depois fotografar, mostrar pro pai dela. É muito doentio, cara. É realmente, assim, é extrapolar, cara, assim. Tanto é que acho que foi isso que impactou. A história não deixa de ser violenta, ser pesada, assim, cara. Mesmo a história do Coringa, mesmo, ela é trágica, né? Ele, assim, ele é envolvido, uma pessoa frágil, né, meu? Uma estrutura frágil. E quebrou, né, meu? Assim como eu também acho que isso sim é legal, que o Batman também é quebrado, cara. E eu acho que o final, o que dá pra gente interpretar até o último quadrinho é isso, que os dois são quebrados. Depois disso é outra história, cara. Não é nessa história, mas é naquela crônicas lá que você passou pra gente ler, Luiz, que a Bárbara fala, né? Coringa me usou, me deixou paralítica pra provocar o você, Batman. Não foi nenhuma coisa assim dirigida pra ela. Ela foi uma ferramenta, cara. Isso é nojento, é asqueroso, assim, né? Se você parar pra pensar. Então, a história é cheia, assim, dessas nuances, cara, assim, que cada leitura que você faz, ela é realmente, assim, ela é pesada, cara. Tem alguns pontos de narrativa visuais, assim, o médico mexendo nas pernas da Bárbara, assim, enquanto tá tendo o flashback dos bandidos com o Coringa conversando, e eles estão comendo um camarão e arrancando as patinhas do camarão, cara, que assim, é uma coisa assim, quando você vê a rima visual, cara, é assustador, pô. Eu falei dos anões, mas isso também é impressionante, assim, cara. É uma história que fica na sua cabeça um tempo, cara. Voltando um pouquinho, o Marlon e o Mauro falavam dessa passagem assim, que o Coringa fala que é tudo uma piada, né? Com essa questão do determinismo social. Esse é um ponto de vista bem pessimista e recorrente, né, assim, na produção oitentista do Alan Moore, né, assim, geralmente isso volta a aparecer como um mundo em meio a um colapso econômico, social, ambiental, né, em vez de Vingança, Miracle Man e Monster Point, tem muito desse niilismo, né, que eu acho que começa a ficar de fora à medida que ele começa a se debruçar em materiais, digamos assim, mais solares, né, como Supremo, Tom Strong, Top Ten, né, na década seguinte, né, na década de 90. E assim, como o Reginaldo falou, eu lhes confesso que eu nunca tinha percebido essas transições da história no presente e no flashback, que a imagem assim, dialoga com a do outro, né? Esse, porra, é muito na cara. E eu só percebi isso, né, nessa transição, assim, nessa cena do bar, né, assim, na mão tirando as patinhas do camarão e a seguinte do médico puxando as pernas de Bárbara, né? Cara, a ironia disso, ao mesmo tempo, é brilhante e é de um humor negro diabólico, né? Como o Reginaldo falou aí. E não sei se isso é caracterizado também como simetria, mas o Watchmen e a Piada Mortal tem um bate-bola bem curioso, né? Em duas falas que são pontos-chave, né? Do comediante e o Coringa, né? Do comediante do Watchmen e o Coringa aqui na Piada Mortal, né? O comediante, ele também fala, né? Que essa questão disso, que tudo é uma grande piada. De novo, isso prova o meu ponto, sabe? O Moore, ele tem esse negócio de falar, olha, para determinadas pessoas, você pega toda essa desgraça, você reage de um jeito. Você reage com niilismo, você reage em achar que aquilo é uma piada doentia e reagir de acordo. Para outros, não. Para outros, vão interpretar aquilo de uma maneira diferente. Então, eu acho que é um paralelo que faz todo sentido, sim. E em cada uma, ele quer dar uma interpretação ou dar uma conclusão diferente. Eu acho que o rumo que ele toma no Piada Mortal é um pouco diferente do que ele toma para os protagonistas dele no Watchmen, embora eu esteja convencido que os dois descambam para a tragédia. É tudo uma piada de mau gosto. Eu achei que eu entendia, eu achei que eu conhecesse o mundo, mas eu já fiz coisas horríveis. Tratei mal um monte de mulheres, eu atirei em crianças no Vietnã, mas aquilo era guerra. Nossa, eu tô aqui me abrindo para um dos meus maiores inimigos. Mas a verdade é que você é o que eu tenho de mais próximo a um amigo. Isso quer dizer o quê? Nada? Merda! Eu acho que algumas histórias ficam tão conectadas à build de um personagem que, de repente, você não consegue pensar nele sem inconscientemente remeter àquela história marcante, né? Eu vou citar um exemplo, assim, a queda de Murdoch, Frank Miller e David Mazzucchelli. Quer dizer, essa história é um ponto de definição do Demolidor, né? Karen Page e o Rei do Crime, né? Enfim, é um caminho sem volta. Eu penso a mesma coisa sobre a Piada Mortal com relação a Barbara Gordon. Marlon, é justo dizer que a violência sofrida por ela funcionou como um segundo renascer para a personagem. Eu vou mais longe. Ela só passou a ser interessante a partir do momento em que teve que se reinventar? Eu vou precisar confessar o seguinte. Até a Piada Mortal, o que eu conhecia da Batgirl era de saber, porque isso faz parte da mitologia do Batman, né? Que ela integrava a Batfamília, né? Mas, assim, de ler a Batgirl mesmo, naqueles tempos em que eu estava começando a ler quadrinhos, ali por volta de 87, eu não tinha lido nada que dissesse, ah, gostei da personagem, não sei o que, via em sagas tipo Crise nas Infinitas Terras, e aparecendo por lá. Então, quando chegou a Piada Mortal e ela foi aleijada pelo Coringa, não foi para mim, então, assim, um choque em relação à personagem, né? Ver ela aleijada, a cena é chocante e tal, assim, mas toda a transformação dela em Oráculo deixou Bárbara Gordon muito mais interessante. Para quem começou a ler quadrinhos na segunda metade da década de 80, a gente entendia que alguns atores insistissem de que o Batman não precisaria ter uma Batfamília. A Batgirl saindo de cena e reconstruindo-se ali moralmente, recuperando a habilidade de combate, mesmo sentado numa cadeira de rodas, desenvolvendo o conhecimento de informática numa época em que a internet ainda era uma coisa nascente, deixou ela muito mais interessante. Ela virou um recurso valioso para o Batman e seus eventuais parceiros, para outras equipes de heróis. E o legal é que ela não era uma pessoa, um recurso infalível, entendeu? Ela várias vezes foi contra-atacada por pessoas igualmente inteligentes, com recursos igualmente avançados, né? A torre de onde ela operava já foi explodida, se não me engano, por inimigos e por ela própria, né? Para se livrar de alguns problemas. E no fim das contas, eu conheci Barbara Gordon muito mais como Oráculo do que como Batgirl. Essa reinvenção da personagem agora nos 952, de cujo assim, design eu gosto bastante, eu gosto muito mesmo daquele uniforme que ela usa, mas eu não cheguei a ler as histórias, então não sei se é um material que vale a pena. Eu li elogios a respeito, me pego pensando nisso agora, que eu nunca li Batgirl para valer. Eu não me recordo se houve alguma história mais abrangente sobre essa volta por cima de Bárbara, Marlon, e todo o caminho que ela percorreu até se tornar o Oráculo, né? Sabe aquela Chloe O'Brien, né? Aquela hacker que dava suporte a Jack Bauer em 24 horas? Eu acho que a Oráculo era a Chloe do Batman, né? Esse, bom, o que eu quero dizer é que tem uma historinha curtinha publicada aqui no Brasil em 96, na mensal Batman Vigilantes de Gotham, número 18. Ela saiu originalmente em Batman Chronicles, número 5, chamada Chama de Esperança. No original, Oracle, Year One, Born of Hope, né, o Nascimento da Esperança. Ela foi escrita por John Ostrander e Kim Yale, com arte do Brian Stelfreeze. Essa historinha foi indicada ao Eisner na época e funciona como um epílogo tardio, né, de Piada Mortal. Você pode falar um pouquinho dela, Marlon? É uma história muito bacana, assim, de como a Barbara Gordon se recuperou, moralmente pelo menos, né? Fisicamente era determinado naquela época que seria impossível ela voltar a andar. Então ela tinha que se conformar com aquilo e ela começou a se interessar por computadores e tentava ajudar no combate ao crime do jeito que desse. Mas ela começou a sentir falta de ter um recurso de defesa, né? Porque ela começou a desencavar a história de gente poderosa e tal. Então, ela colocou um anúncio procurando um instrutor de artes marciais para ela, né? E ela colocou assim, esperando que o Batman não interferisse, mas foi o Batman quem arranjou para ela o Richard Dragon, né? Que foi um dos tutores do Batman quando ele estava em seu próprio treinamento. E o Richard Dragon ensina a Batgirl a se defender usando bastões que lembram os bastões do Demolidor. E nessa história, ela denuncia uma mulher que, na verdade, é uma meta-humana que interage com tecnologia, acaba chegando a Barbara Gordon e tenta matá-la, né? A partir daí, ela procura a aprender defesa pessoal e se torna uma personagem forte. Então, ela ganha confiança com aquilo de conseguir desligar uma meta-humana, de levar uma criminosa procurada para a cadeia, mesmo nas condições que ela está. A superação, né, todo o calvário que ela enfrentou de dor, de humilhação, de se sentir inútil, tudo isso foi superado a partir do momento em que ela adotou a identidade de Oráculo, uma coisa que veio de um sonho que ela teve, em que ela se via como a Oráculo de Delfos. Então, a personagem cresceu demais, assim, ela se tornou uma parte muito importante do universo do Batman naquela década, né, começo dos anos 90 ali. Para mim, a Barbara Gordon, que importa é a Barbara Gordon, que é o Oráculo. Eu não tenho registro da Barbara como Batgirl, exceto nas histórias mais recentes. Mas eu cravo que a Barbara Gordon, que vale é o Oráculo. O papel de Batgirl só foi pré-requisito para isso, mas a gente já chega nisso. Quanto à Chama de Esperança, essa história cumpre a função de preencher algumas lacunas, né? É dito que Bárbara passou 10 semanas hospitalizada até ter alta e começar a fisioterapia. Todo um trabalho de adaptação à nova condição dela, né? E ela estava literalmente quebrada, não só fisicamente, mas psicologicamente. Ela chega a encurralar o Batman quando ele diz que capturou o Coringa. E ela pergunta se o motivo da risada no final do Piada Mortal era ela. E com o próprio Jim Gordon, né, ela lembra que por ele ser comissário de polícia, obrigatoriamente, ele deveria ter vigilância e escolta armada 24 horas por dia. Mas aí, por ele se julgar bom demais, teria dispensado o serviço. Quer dizer, são acusações com fundo de verdade e verbalizadas por conta da depressão que ela está passando, né? Eu gostei muito dessa história e eu acho que, já que a DC busca desesperadamente uma maneira de aumentar as páginas de um encadernado Piada Mortal, ela bem que poderia resgatar essa história num desses encadernados, né? E essa adaptação animada de Piada Mortal, Ela saiu em 2016 e até foi exibida em algumas salas de cinema no Brasil, pelo Cinemark, antes do lançamento em DVD, né? E olha, embora tenha sido produzida por alguém que eu acho acima do bem e do mal em matéria do universo DC, que é o Bruce Timm, né? Que é o dono do Teamverse, vamos dizer assim. Eu lamento bastante que ele tenha topado animar o roteiro de Brian Azzarello para esse filme. O que você acha, Reginaldo? Essa versão é uma piada de mau gosto? Cara, ainda bem que eu não fui no cinema para ver, cara, porque eu ia ficar muito, muito aborrecido mesmo. Reginaldo, você sabe que eu cogitei sair daqui de Campina para Recife, porque aqui em Campina... Aliás, aqui na Paraíba não tem Cinemark, mas tinha Cinemark em Recife, que era o mais próximo. Eu cogitei ir para Recife assistir esse filme. Graças a Deus, eu não tive um problema de trabalho no dia, não deu para mim ir. Gostei de ouvir. Graças a Deus, eu tive um problema. Eu sou um dos idiotas que gastou meu rico dinheirinho para ver no Cinemark aqui em BH. Não, cara, aonde a animação fugir, né, da história original, ela falhou miseravelmente. E aonde ela se manteve fiel, né, ela foi, assim, pastiche, assim, do original. Então, não gostei. Não gostei de nada. E olha que eu gosto bastante das animações da DC, assim, mas eu até entendi o objetivo do Azzarello. A verdade é uma só, cara. A Batgirl, ela foi criada numa época onde ela era uma variação de gênero do personagem chave, vai, né? Então, ela era um Batman garota, né? Assim como teve Batman mulher. Hoje, mais ainda, essa Batfamília é gigantesca, mas ela não tinha tanto, assim, não era um personagem com tanto destaque ou relevância, assim. Quer dizer, o que, que o Azzarello teve que fazer? Teve que apresentar a personagem, ele apresenta bem, né? Até a questão dela ter um relacionamento com o Batman não me incomoda muito, é que tem uma série de, assim, de viuvinhas do Dick, assim, que se ressentiram disso, do Batman pegar a namoradinha dele. Lembro, na época, assim, até pré-crise, assim, que a Bárbara, eles não eram, assim, tão namoradão. Era meramente, assim, uma questão do autor não saber muito o que fazer com um personagem de sexo oposto, assim, um cara e uma mulher. Ah, vamos botar eles pra namorar logo, porque não era, não, nem chegou a ser, vamos falar assim, o grande amor da vida do Robin, não é nada disso, cara, é um namorico, assim, e então não me importo dela ter, durante a animação, um envolvimento com o Batman, não me incomoda isso, mas não leva a lugar nenhum também, essa é a questão, entendeu? Do mesmo jeito que eu acho que não precisava ter uma relação com o Dick na época, se não era esse o caso, né? O Batman é menos ainda, né? Se você quer mostrar que ela é relevante pro Batman, mostra ela como uma pupila, a relação interessante dela ter o envolvimento com o comissário e ao mesmo tempo se envolver com o Batman também de forma realmente de mestre aprendiz, assim. Acho que deu furo na água aí, mano. Não me agride, mas também não me leva a lugar nenhum. E aí, na parte da piada mortal, eu acho refrigerante sem gás, cara. Não vejo nada, nada. Eu concordo plenamente com o Regi, com a primeira parte do que ele falou. Acho que dava para botar num quadro e moldurar no que ele disse, que no que acrescentou da piada mortal é ruim, e o que fez igual mediocrizou, não acrescenta nada, pelo contrário até cai, porque não tem a qualidade gráfica ali do Brian Bolland. Mas eu discordo no ponto quando ele fala que o que o Azzarello acrescentou não agride, para mim ofende, e ele desvirtua a ideia da piada mortal. Sabe, eu acho o problema do que o Azzarello fez é o mesmo problema de tudo que o Azzarello faz, que é querer sexualizar tudo. Tudo para ele é ligado a sexo, tudo ele tem que botar sexo para chocar ou para provar que as motivações são derivadas de sexo. Então, na história que ele constrói da Batgirl, quando ele quer dar uma de empoderamento feminino, na verdade, ele diminui o poder da mulher. Ele bota a Bárbara Gordon como uma menina deslumbradinha. Não é que ela é pupila do Batman, ou que ela quer fazer justiça ou se igualar a ele. Ela, na verdade, ela tem uma apaixonite secreta pelo professor e não consegue expressar isso. Tanto que quando ela não é correspondida pelo Batman, ela resolve abandonar a vida de justiceira, sabe? Isso é simplificar demais a mulher, é sexualizar demais uma relação que não tinha essa conotação sexual. o confronto dela com o vilãozinho lá, com o tal do Paris, toda nessa conotação de, ai, rola atração ou não rola, o Paris tem uma atração sadomasoquista pela Batgirl, que ele gosta quando ela bate nele, sabe? Que coisa completamente desnecessária. Se você quer apresentar a personagem Batgirl para você se importar com ela, com o que acontece com ela quando o Coringa atira nela, você errou completamente. Você apresentou uma personagem submissa, fraca, que é feito objeto. Tem uma hora na animação, eu revi recentemente, que ela fala assim, eu estou usando a atração que o Paris tem por mim para eu poder prendê-lo. Ela tem que ouvir o Batman explicar para ela que não, você está deixando ele sexualizá-la. Meu, como é que você quer criar empatia com a personagem? Como é que você quer empoderar, entre aspas, a personagem se você está reduzindo ela a um objeto sexual? Isso é um azarelo. Isso é tudo que o Azarello bota a mão, vira isso. E aí você vê as alterações que ele fez na Piada Mortal. Completamente desnecessárias e todas elas levando para uma motivação sexual que não tem. A Piada Mortal, ela é muito mais uma discussão sobre vida e morte, sobre o que as pessoas são capazes de fazer quando são levadas a um extremo, a diferença entre as pessoas, do que propriamente a questão se teve ou não estupro da Bárbara Gordon. O Regi colocou isso antes e eu concordo plenamente. Isso não é o mais relevante para a trama, sabe? Independente de ter feito alguma coisa ou não com ela, o fato de mostrar ela baleada, paralítica, nua, já impactaria o pai dela. Então, isso não é o principal da trama. E o Azarello, nas poucas inserções que ele faz na história, ele leva para isso. No quadrinho é um frame em que o Batman ele está interrogando em todo o submundo, então ele vai nos criminosos, vai nas prostitutas, perguntar se eles têm alguma informação sobre o Coringa. É um quadradinho no quadrinho em que mostra ele passando no meio das prostitutas. Na animação, fizeram ele interrogando as prostitutas, elas falando assim, ele sempre vem aqui depois que ele foge do hospício, mas ele não veio dessa vez, então quer dizer que ele deve ter arrumado outra maneira de se satisfazer, para explicitar que ele estuprou a Bárbara Gordon. Que coisa ridícula, que coisa desnecessária para provar o ponto da Piada Mortal, sabe? É o Azarello sendo Azarello para estragar a Piada Mortal. E eles me enganaram direitinho, sabe? Porque tinha o Kevin Conroy, né? E o Mark Hamill, né? De volta às vozes de Batman e Coringa, né? E aliás, o Mark Hamill nasceu para viver o Coringa e não o Luke Skywalker. A voz dele é marcante demais de personagem. E a gente tinha, com perdão do Mauro, a gente tinha um Brian Azzarello de 100 balas, Cidade Castigada, e aquela história maravilhosa do Batman, Thomas Wayne, né, de Flashpoint, que pelo menos eu gosto pra caramba, ela inclusive foi até indicada ao Eisner, e tava tudo certo pra mim. Aí, como o Mauro já frisou bem, o que ele faz, né, ele comete, e eu acho que é uma abominação, né, que é essa rapidinha sem pé nem cabeça entre Bruce e Bárbara. Se for pra me comparar, por exemplo, se o ouvinte assiste aquela série Homeland, pra mim é a mesma coisa, por exemplo, do Saul Bellinson ceder uma investida da Carrie Madison, por exemplo. Pra mim, o cara não tem pé nem cabeça aquilo. E além de mitigar a tragicidade do que o Coringa faz com ela no segundo ato, né, é uma coisa que vai na contramão dos valores da personagem, né. Na cena até soa como se ela estivesse usando o sexo pra controlar o Batman, bicho. E se o problema era estender a duração do filme, né, porque o material é curto, né? Eu acho que a saída mais lógica teria sido dividir a animação em 3 atos, né? Acho que dividir mesmo, assim, a moda Quentin Tarantino, saca? Assim, você botar primeiro ato, segundo, terceiro ato, assim. Eu acho que o primeiro ato, assim, poderia ser, por exemplo, O Homem que Ri, sabe? Do Ed Brubaker e Doug Monk, né? Que atualiza o primeiro encontro do Batman e Coringa, né? Aí você colocava, assim, o segundo ato, a Piada Mortal, assim, alguns anos depois, assim. Aí você adaptava a Piada Mortal ipsis litteris mesmo, sabe? E o terceiro ato, assim, você colocava uma história como essa que a gente falou agora, né? Como o Marlon falou, a Chama de Esperança, né? Mostrando a Bárbara se reinventando, né? Nesses termos, eu acho que o comentário da gente ia ser bem diferente, né? Porque se fosse para mudar alguma coisa, era melhor ter pontuado esse filme com uma história de transformação, né? Como uma alusão à luta de pessoas comuns na dura retomada da própria autonomia, né? Diante de limitações físicas. Isso seria o ideal, mas você não precisava ter feito tanto. Sabe, se a ideia, né, é estender a animação e criar uma empatia com a Barbara Gordon para você se importar com o que acontece com ela, que fizesse uma aventura dela, sabe? Uma história dela como super-heroína, uma história dela atuando como Batgirl para resolver algum crime ou para prender o Coringa em algum determinado momento anterior, em que ele pudesse mostrar como que ela escondia a atuação dela em relação ao comissário Gordon, a dualidade dela de ser filha do Gordon, concordar com os valores dele, mas achar que o Batman é um modelo melhor, né? Igual vocês mencionaram antes, sabe? Construísse um background digno dela para depois chegar na Piada Mortal num segundo ato. Talvez a mesma pegada de dois atos funcionaria se a história da Batgirl fosse boa. A gente estava em 2016, né? Agora voltamos mais um pouquinho, assim. Estamos em 2011 e a DC acabava de rebotar, né, seu universo no que ficou conhecido como os 952, né? O Marlon falou ainda agora. E um dos títulos relançados foi Batgirl, né? Com a Bárbara, que ficou curada da paraplegia, né? E olha, eu entendo perfeitamente que é um universo fantástico, com velhos e novos deuses, onde o impossível é possível. Mas, cara, a gente tá falando de uma personagem, né, que ganhou o respeito do público sendo cadeirante. Tem uma função social nisso daí, né? Eu acho que Oráculo servia de inspiração para qualquer um nas mesmas condições que elas. O que é que você acha disso, Marlon? Tô de acordo com isso. Como eu disse antes, eu não cheguei a ler essa fase dos 952 com a Batgirl. Li que era legal, houve uma certa polêmica por conta de uma capa do Rafael Albuquerque, né, em que o Coringa era uma menção à Piada Mortal, inclusive. Essa capa acabou censurada porque houve protestos dizendo que era humilhante para a Batgirl como mulher, a mão do Coringa passando, não sei se sangue ou maquiagem no rosto dela, com a mão em gesto de revólver. E um revólver na outra mão, um revólver na outra mão de fato. Gosto do design e tal, mas concordo com você. A personagem era muito mais útil, muito mais interessante, muito mais inspiradora como cadeirante, né? Alguém que tinha superado as próprias limitações, tinha superado uma tragédia grande e passa por um processo de cura. Eu não sei como é que isso acontece no quadrinho dos 952, mas, né, mas passa por uma cura que é um troço meio fantasioso, né? Tudo bem, a gente já viu o Batman se recuperar de uma lesão na coluna de uma forma também bastante questionável, né? Com os poderes de uma curandeira lá, tá aí, a Chandra Kinsolve. Mas a personagem era, por melhores que sejam as histórias da Batgirl, se de fato são divertidas, eu não sei, mas me parece que são. Ela era uma personagem muito melhor, muito maior como cadeirante. Essa história aí do Rafael Albuquerque, isso aí foi em 2015. Era uma capa variante para Batgirl número 41. Era um mês, assim, que todas as capas variantes, assim, eram dedicadas ao Coringa, sabe? Aí o Rafael Albuquerque fez essa capa em homenagem justamente à Piada Mortal, né? É a história mais marcante, queira ou não queira, da Batgirl, né? E causou mesmo esse auê que o Marlon falou aí, e ele mesmo resolveu pedir à DC que não publicasse essa capa, sabe? É impressão minha, Reginaldo, 30 anos depois, Piada Mortal é politicamente incorreto demais para o público de hoje. Ah, cara, eu acho que não, viu, meu? Não é necessariamente a Piada Mortal. Eu acho que até se reconhecem como um material de época, embora a história não tenha envelhecido nada, cara. A culpa maior é da mediocridade dos Novos 52, assim, meu, onde qualquer coisa que fugia muito da curva, para cima ou para baixo, era, sabe, prego que se destaca, toma martelada, cara. Então, era meio assim. Eu não lembro muito dessa capa, agora vocês falando, eu lembro um pouco e, para mim, não era nada chocante. Eu acho que o que mais chocante, assim, o mais ofensivo é, sabe, a bunda da Mulher-Aranha, do Manara, assim, né? Eu acho, né, para uma leitora, assim, deve ser mais agressivo, assim, né? Porque essa questão da heroína, ela tá sujeita à violência, faz parte da história, né, meu? Não dá pra ser uma briga acolchoada, assim, né, meu? Eu lembro também, acho que foi num pôster dos X-Men também, que não sei se é o terceiro filme agora, que o Apocalipse batia na Mística, né? E, sabe, já relativizaram também. É um pouco de bobeira dos nossos tempos, sim, mas não que necessariamente esteja amarrado com piada mortal, cara, assim. Curioso é que tem um eixo, né, na versão noir, né, que eu falei ainda agora, preto e branco, em que o Bolland, ele se ressente, né, de ter desenhado aqueles anões demoníacos, né, que você falou ainda agora, Reginaldo. E nessa versão, assim, né, tem a página que a Bárbara, nas fotos, né, que o Coringa tira, tá com seios à mostra, né, essa versão foi censurada, né. É, cara, eu acho que assim, tem um certo exagero nessa questão de você querer fazer a proteção de gênero a um ponto em que você nega um problema que existe. Milhares de mulheres são vítimas de violência sexual todo dia no mundo. Você está fazendo uma história com um maníaco assassino e você quer fazer alusão ao risco de uma mulher sofrer uma violência sexual, você está fazendo um alerta, você não está fazendo uma apologia àquilo. Eu não vi em nenhum momento na arte do Rafael Albuquerque alguma apologia, pelo contrário. Eu vi uma imagem destinada a remeter à piada mortal e a causar um choque que é importante que seja causado, que é importante que isso seja falado, sabe? Eu acho que isso é igual essa tendência ao obscurantismo que nós estamos indo hoje em dia, em que você não deve falar de sexualidade com adolescente. E se você não vai explicar para ele de um risco, de uma coisa que acontece, de que maneira que você espera que ele descubra ou ele ignore até que ele seja vítima disso? Então, eu achei que teve um exagero total aí em relação a essa capa aí dos 952. Eu não vi ela como ofensiva, eu vi ela como uma referência à piada mortal e como um alerta a uma situação pertinente a uma mensal protagonizada por uma heroína mulher que enfrenta psicopatas. Eu nem vou tão longe, Mauro. Eu creio que, assim, eu vi essa capa como simplesmente, assim, a expressão de um reencontro que a Batgirl temia, entendeu? Foi vitimizada pelo Coringa, né? E reencontrá-lo, sim, seria traumático e era de se esperar que, por exemplo, ela ficasse paralisada de medo, alguma coisa assim, entendeu? Porque foi um trauma forte. Então, era um reencontro difícil, um reencontro problemático e era isso que eu vi representado nessa capa. Nem pensei em questões de denúncia, de nada. Fiquei pensando, assim, que era um Coringa voltando e a Batgirl com medo de tomar outro tiro. Não, você tem toda a razão, Marlo. Eu tô falando assim, no pior cenário possível, se você for ver toda a maldade possível e imaginável naquela capa, que eu também não vi, à primeira vista eu tive a mesma conclusão sua, mesmo que você veja com os olhos mais sujos possíveis, ainda não é um negócio propositado, gratuito. Eu vejo que teria uma certa distorção em ter censurado essa capa. Que a proposta era bem bonita. Muito bem desenhada. Ai, tá tudo coçando. Okay. Finalmente chegamos ao fim. Você ouviu esse crack naquela chuvarada, Mauro? Ó, eu ouvi. Depois que eu reli várias vezes aí o Piada Mortal, eu cada vez mais, assim, na minha cabeça, aquela coisa, né, da história aberta, que cada um faz a sua concepção, eu cheguei à conclusão de que aquela análise do Morrison tá certa nesse ponto e que o Batman mata o Coringa. Só para que o ouvinte saiba do que a gente tá falando, Mauro, essa fala do Morrison foi dita em 2013, durante a gravação do podcast do Kevin Smith, claramente contrastando com aquela alfinetada dele que a gente reproduziu e comentou mais cedo. Aí, traduzindo, ele diz o seguinte: ninguém entende o final, porque, na verdade, o Batman matou o Coringa. É por isso que se chama Piada Mortal. Quando o Batman chega no pescoço do Coringa e o quebra, a risada para, simplesmente para. Se você prestar atenção, é realmente óbvio. Esta é a última piada, este é o fim inevitável, esta é a piada mortal. Está no título, é a história definitiva, qualquer coisa que veio depois é um eco disso. E o Brian Bolland fez de uma forma que ficou ambíguo, então ninguém precisa ter certeza. O que significa também que não precisa ser também a última história do Batman e o Coringa. É o primeiro diálogo deles, né, quando o Batman tá falando com aquele dublê, que nem o Marlon falou, que ele vai na cadeia para ter uma discussão de relacionamento com o Coringa, e que ele fala, né, ó, vai acontecer, estive pensando, nós vamos acabar matando um ao outro, não? Talvez você me mate, talvez eu te mate, talvez mais cedo, talvez mais tarde. Eu só queria tá realmente certo de ter tentado mudar as coisas entre nós. E ele fala, você tá me ouvindo? É sobre vida e morte que eu tô falando. Talvez a minha morte, talvez a sua. Então é isso, sabe? O quadrinho já começa explicando que a história é sobre vida e morte, sobre vai chegar um ponto em que essa relação entre o Batman prende o Coringa foge, faz atrocidades, o Batman prende de novo, ele faz outras atrocidades, vai chegar um limite, um ponto de quebra em que vai ser vida ou morte, vai ser vida do Batman e morte do Coringa ou vice-versa. E chega nesse ponto, o Coringa faz horrores com pessoas que o Batman gosta de verdade. Ele aleja a Bárbara Gordon, ele submete o comissário Gordon a torturas horríveis, sabe? Ele foi além do limite, ele foi além do ponto que ele deveria ir. E no final ele pega, ele prende o Coringa tá vencido e ele tenta a última vez estender a mão pro Coringa, né? Dentro daquilo que o Marlon falou, que o Morrison tentou respeitar, que é aquela coisa do Batman de tentar preservar a vida o máximo que ele pode. Mas não acho que foi o caso de que o Batman mataria o Coringa naquela ocasião. Tudo bem, mas é a minha conclusão, mas eu, né, continuando o raciocínio. Ele tenta salvar o Coringa e ele fala, olha, não precisa terminar assim, não sei o que tirou você dos trilhos, mas quem sabe, talvez eu também tenha estado lá, talvez eu possa ajudar, podíamos nos reabilitar, não precisamos nos matar, o que você acha? O Coringa para uns segundos e ele fala, não, desculpa, é tarde demais, nós já passamos desse ponto. E aí o Coringa vira pro Batman e conta aquela piada dos dois loucos. Ah, eram dois loucos no hospício, tinha um telhado para eles saltarem, o primeiro salta, o segundo se acovardou, e aí o primeiro que saltou liga uma luz e fala, eu tô com a minha lanterna, vou acendê-la sobre os prédios e você atravessa o facho de luz. E o outro vira e fala, você tá louco? E se você apagar no meio do caminho? E eles começam a rir. Isso é uma analogia deles. O Batman é o louco que saltou, são dois loucos, o Batman e o Coringa. Ele saltou e ele fala, vou acender uma luz, que é inútil, que a pessoa não vai conseguir atravessar aquele prédio, que é a tentativa do Batman de salvar o Coringa, de falar, olha, eu tô te acendendo uma luz, vem pelo facho de luz que você vai atravessar esse prédio. E o Coringa sabe que não vai, sabe que aquilo é inútil, sabe que aquilo são dois loucos. E aí ele vira e fala pro Batman, ah, e se você apagar quando eu estiver no meio do caminho? E aí nas últimas cenas, né, os dois começam a rir, o Batman vai indo em direção da mão dele, né, no ombro do Coringa, pode ser em direção ao pescoço, a imagem vai baixando e vai mostrando o que no chão? Vai mostrando a chuva, a sirene, as risadas param, elas param antes dos últimos quadrinhos, e aí mostra sua sirene e um facho de luz. E de repente, o último quadrinho da história é o facho de luz apagando. Então quer dizer, o Batman desistiu de acender a lanterna para o Coringa atravessar. Chegou o ponto que não deu mais, não tem mais salvação, ele não vai pular. Ele pegou, ele apagou a luz, ele encerrou, ali foi o extremo, ali o Coringa não tinha mais salvação. Então ele pegou e matou o Coringa. Isso, assim, é a minha conclusão, mas é a conclusão de muita gente também, mas é um final em aberto. Isso que é a genialidade do Moore nessa história, dentro da simplicidade dele. Abre para todo tipo de conclusão. Você pode concluir que os dois caíram na risada, a polícia chegou e prendeu o Coringa. Igual aquele negócio do a Capitu traiu o Bentinho ou não. Cada um que lê vai interpretar aquilo de maneira diferente, vai chegar a conclusão diferente, e isso é que é o bacana da obra. E assim, eu acho que depois dessa história, ou melhor, depois do sucesso de público e crítica de Piada Mortal, As equipes criativas subsequentes tinham que acatar uma espécie de norma interna, né, do editorial. Quer dizer, se for para usar o Coringa, façam o maior número de estragos possível, né? Aí daí a gente tem o brutal assassinato de Jason Todd, que na minha opinião, assim, eu acho que até rivaliza imageticamente com o atentado de Bárbara, né? E depois, bem lá na frente, no clímax de Terra de Ninguém, teve o assassinato da Sarah Essen Gordon, né? Essa cena me gelou o sangue, bicho. E é uma violência que é cometida novamente na frente do comissário Gordon, né? Você fica perguntando, né? Você não acha que o Coringa já passou do ponto de abate, né, bicho? Porque, cara, se ele sobreviveu à piada mortal, caramba, era muito razoável o Batman matar o Coringa, né? Por isso que eu vejo a piada mortal como um negócio à parte da cronologia. As pessoas ignoraram esse possível final e seguiram daí. Ah, o Coringa paralisou a Bárbara e vida que segue, o Batman prendeu. Ok, né? Você quis interpretar dessa maneira, a obra te dá essa abertura. Mas eu não, sabe, pra mim torna a piada mortal menos do que ela podia ser. Você relendo ela desde o começo, todas as analogias sobre vida e morte que eles trazem, sobre até onde que você pode ajudar um louco, até onde que os dois são loucos, até o que que leva uma pessoa a ser louca, faz muito mais sentido e é muito mais interessante que seja um Elseworld, que o Batman matou o Coringa ali. Você não quer seguir por aquela linha? Beleza, vamos voltar para a cronologia normal. Deixa a piada mortal ser um troço interessante, ser uma coisa à parte. Relevendo por essa perspectiva, o quadrinho se torna muito mais interessante. Deixa eu falar um contraponto, porque eu vejo não só diferente, como eu acho que, assim, minha opinião, claro, não tem espaço para isso de se matou ou não matou. Três coisas, primeiro. Eu acho que, primeira, essa teoria aí ganhou força por causa do Morrison, e o Morrison, sabe, quem desenha quer comprar e depois fica muito em cima, cara. É assim, quando o contrário do amor não é o ódio, cara, é o desprezo. Então, quer dizer, eu acho que, torno a falar de novo, eu acho que o Morrison, ele é fixado nessa história. Se ele fala, não acredito que ele conseguiu fazer um negócio tão simples, tão maravilhoso. E aí ele fica inventando essas firulas que, só por ele ter falado isso, eu já ficaria contra, já. Porque eu acho meio besta, assim. Segunda coisa, cara, ao mesmo tempo que realmente tem essa questão de vida e morte que você falou, tudo, Mauro, e tem mesmo, não tô tirando, nós ainda estamos no contexto da história. Eu acho, cara, que, assim, uma parte muito importante, cara, é quando o Batman liberta o comissário Gordon. O comissário Gordon fala para ele: não mata ele, prende ele. Nós vamos mostrar para ele que a coisa funciona e não é do jeito que ele tá pensando. Nós não vamos fazer ele comprovar a teoria, nós vamos quebrar isso daí. Então eu acho isso muito forte. E isso leva lá pro final, onde realmente, assim, as últimas cenas, eu acho impactante o fato de você conseguir entender no final que o Batman é tão louco quanto o Coringa. Até o fato de a gente falar assim: ah, ele já passou do ponto, o Coringa já devia ter morrido. Se o Batman fosse na realidade, ele matava o Coringa. E é verdade isso. Só que não é realidade, cara. O fato do Batman seguir nessa linha e insistir, né, ser o facho de luz por onde ele acha que dá pro cara pisar, é que torna ele tão louco quanto o Coringa, que não existe facho para ele pisar. Pro Coringa é só trevas para onde ele passar, e ele acha, sabe, ele é o Papaléguas pisando no ar, assim, meu. Então, assim, o Coringa é pura loucura, e o Batman tenta criar razão onde não existe. Então, esses dois opostos, eles são a essência dessa história. E só isso eu já acho riquíssimo. O terceiro ponto, para mim, final, assim, que é cabal, é que, assim, dentro da história, dentro do que a gente vê a história, não tem nada, absolutamente nada, que comprove que o Batman matou o Coringa. Nada. Quando você fala do Batman avançar o braço em direção ao pescoço, pode ser ombro também, pode. E eu até acho que é isso. Se você olhar para a arte do Bolan, a arte dele é tão maravilhosa, cara, que às vezes ela parece que se mexe, né? Às vezes você pensa que a arte do Bolan não é estática, cara, ela tem movimento, ela é tão energizada, cara, que você vê, sabe, aquela hora que eu falei que o médico tá mexendo nas pernas da Bárbara, você olha, cara, ele tá mexendo mesmo na perna dela. Eu acho que grande parte é isso. Dentro, até o último quadrinho, cara, não tem absolutamente... O fato dele apagar a luz não me indica que ele matou o Coringa, cara. Você vê assim, que é exatamente o oposto do que você falou na minha visão. Eu acho que se matasse, empobreceria a história. Porque o fato, pra mim, dele não matar é que torna o Batman tão louco quanto o Coringa. Dois contrapontos em relação ao que você diz. Quando o comissário Gordon fala, né, ele salva o Gordon, e o Gordon fala, não, eu quero que você prenda ele, conforme a lei e tal. O Batman fala pra ele, farei o possível. Ele não fala, não, concordo. Do tal, beleza. E aí o Gordon continua gritando, pela lei, você ouviu? Precisamos mostrar pra ele, temos que mostrar que nosso jeito funciona. E o Batman simplesmente ignora ele e sai andando. Então o Batman não dá essa moral pro Gordon. E mais pra frente, quando o Batman tá discutindo com o Coringa, ele põe exatamente os três numa escala de gradação. Ele mostra que o Gordon passou por situações extremas e saiu puro. E saiu como ele entrou. E saiu continuando acreditando em fazer a lei da maneira tradicional, em prender por meio dos meios oficiais, da polícia, devido ao processo legal, etc. O Coringa foi para outro extremo oposto. Passou por um extremo e vamos para a morte de qualquer um, vamos para a anarquia e para o niilismo. E o Batman seria o meio termo. Ele não é são que nem o Gordon, porque ele veste uma roupa de morcego e prende criminosos na porrada, sem ter atribuição legal nenhuma para isso, mas ele não é louco igual Coringa a ponto de fazer justiça com as próprias mãos, a ponto de sair matando qualquer um. E aí, justamente por ele ser esse meio termo, ele reagiu de maneira diferente. Ele foi levado ao extremo com o que o Coringa fez. Então, assim, esse é um dos pontos que eu contrasto aí o que você falou do que o Gordon disse. E outro ponto para mim, do final, não teria porquê, se o ponto era só os dois darem risada junto e a polícia chegar, não teria porquê o Bolan tirar o foco da imagem. Ele passa gradualmente, né, do Batman para os pés deles. A risada para antes do quadrinho final, passa a ser só a sirene da polícia e depois o silêncio. E aí ele mostra claramente o facho de luz apagando, que tem a ver com a piada que o Coringa contou, dos loucos atravessando o vão entre os prédios, de um louco acender um facho de luz e o outro ficar com medo de apagar no meio do caminho. Então não teria porquê, botava os dois rindo e a polícia chegando. Mas ao mesmo tempo, o genial para mim da piada mortal é não te dar essa definição. Ele não te diz se o Coringa morreu ou não, se o Batman fez isso ou não. Cada um, dentro da sua perspectiva, vai concluir diferente. É a genialidade do Machado de Assis, com um negócio simples. 10 pessoas vão ler e cada um vai tirar a sua conclusão. Então, beleza. Você achou que não morreu, que os dois deram risada juntos e a polícia chegou? A obra te dá margem para isso. Para mim, ficou claro que matou, mas é uma conclusão minha. E nenhum de nós está certo. O Moore não quis bater o martelo. Ele deixou que cada um veja a obra de maneira diferente. Isso vai dentro daquela... Eu não lembro quem disse isso, que uma vez que o autor pôs a obra no mundo, ele não é mais dono dela. Cada pessoa que for consumir aquela obra vai interpretá-la de um jeito diferente e vai ser dono dela à sua maneira. E isso é o genial do Moore. Ele deixou ali para cada um concluir da maneira que quisesse. Eu tinha esquecido de falar um negócio, que é o do próprio título em inglês, né? O título em inglês é The Killing Joke. Killing Joke, na gíria do stand-up comedy, que tem uma tradição grande nos Estados Unidos, é a piada final do show, é a última piada. Então o comediante, ele faz o show dele e ele encerra com a Killing Joke. A Killing Joke é a piada final, não seria bem a piada mortal, é a última piada, é a piada que encerra o show. Então o Coringa encerrou aquilo. Aquela foi a Killing Joke dele. Aquela piada dele lá da lanterna foi o que encerrou o show dele e acabou ali. O espetáculo se encerrou e as luzes se apagaram. Então é mais uma coisa, até no título, na dualidade do título, que dá essa insinuação de que o Coringa morreu ali. Por muito tempo, eu acreditei na teoria que o Reginaldo adotou. Foi o meu entendimento de partidas, mas aí conforme eu fui ficando mais velho, comecei a ficar menos solar e, digamos assim, mais cinzento, né? Como quase todo mundo. Aí hoje em dia, eu vou pela tese da morte. Eu acho que chega num ponto sem volta, né? E por mais que o Batman tenha honra, hombridade e se venda a ideia de um personagem inquebrável, no fim, quando ele mata o Coringa é que vence e prova o ponto dele. O Reginaldo falou no Coringa do Heath Ledger, e o fato dele sempre ficar recontando, reinventando a origem dele, eu acho que também tem essa faceta de querer profanar, corromper o homem comum. Isso fica patente já no primeiro encontro deles no filme, né, O Cavaleiro das Trevas, naquela rabiada na moto. O Batman tá partindo pra cima e ele fica, vem, vem, me mata. E na Piada Mortal, ele faz aquele número pra desmontar o comissário Gordon e fica fazendo troça, né, com um homem comum novamente. Aí é nesse sentido que eu até compreendo histórias como O Advogado do Diabo, né, Chuck Dixon e Graham Nolan, essa história bem polêmica, onde o Batman tenta provar a inocência do Coringa num crime que ele não cometeu. E àquela altura, como eu disse, ele já tinha aleijado Barbara e matado Jason, né. Quer dizer, eu entendo, mas não gosto. Eu acho que, assim, é legal essas histórias, fecham, sabe? O peão do Nolan lá no, na origem, sabe? Eu acho legal isso, não acho ruim não, cara. Eu só acho que, assim, o que vocês veem até o último quadrinho, o deslocamento da imagem, tudo, ela me remete a outra coisa, ela me remete ao começo da história, que é exatamente idêntico. E muito antes de ter essa teoria aí do Morrison, o que me irrita, cara, o que me irrita é o Morrison, essa é a verdade. Assim, quando ele falou, meu, aquele monte de baba-ovo, cara, começou a falar, nossa, é verdade, olha que visão, é realmente o Abba, sabe, cara, o cara que se aproveita da genialidade do outro, cara, e eu não gosto disso, mas você vê o começo e o fim. E uma teoria antes dessa do Morrison, que a história é cíclica também, porque ela abre e fecha com aqueles círculos concêntricos da chuva, cara. Que eu entendi isso desse jeito, eu não entendi como morte. Eu acho assim, que foge tanto da essência assim, do personagem, e é tão assim, legal a risada dos dois, assim, que o fato de você falar, puta, cara, eles estavam se matando duas páginas atrás, cara. Não sei, cara. E a outra coisa que assim, a morte do Coringa que marca na minha cabeça assim, é do Cavaleiro das Trevas, né, meu? Que o Batman torce o pescoço, dá uma catarrada no Coringa e ainda joga um batarangue no olho, assim, sabe, meu? Morreu, ainda põe uns explosivos nele, assim, pra falar assim, ó, Frank Miller tem dessas, né, meu? Falar assim, ó, sem sutileza, cara, eu vou deixar claro que ele morreu. E ele quebra de fato o pescoço, né, do Coringa, né? Acho que é o Coringa que quebra sozinho, né? Não, o Batman quebra o pescoço. Não, no desenho animado, o Coringa quebra sozinho. Essa não, questão é politicamente correta. No gibi, o Batman dá aquela meio quebrada, mas o Coringa ainda dá um impulso final. Exatamente, cara. Então, assim, essa não tem sutileza, cara. Essa daí não é pra gente ficar duas horas de papo falando. Essa é definitiva, assim. Mas aí é o Alan Moore e o Frank Miller, né, cara? São dois, né? A morte nos dois são dois estilos diferentes, sim, né? Sim. É só isso, assim. Eu acho que, assim, se realmente ele deixa margem para essas duas versões, deixa. O problema é o peso que essa segunda versão aí, que o Morrison deu. É só isso que me incomoda. Sabe assim, vou falar, não, eu tenho razão. Eu não tenho razão, mas o Morrison tem menos ainda, cara. Porque ele tá palpitando, no trabalho que ele desenha, cara. Isso me dá uma raiva, meu. Sabe assim? Faz uma meditação e pensa assim, pô, foi o meu amigo Mauro que deu o bizu que o Coringa morre. E tenta ler de novo. Não, esquece o Morrison. Vê, cara, se você curte. Não. Tirando vocês, assim, isso não me incomoda. Imagina, cara, de jeito nenhum, né? O que me incomoda, cara, é quando eu vejo esses caras que são baba-ovo do Morrison mesmo, e que jura de pé junto e cria, porque as gotas são o círculo das eras da Kali Yuga. O cara vai juntando tanta bobagem, junta, meu, num quadrinho, de uma coisa que você fala assim, porra, cara, deixa em aberto, meu. Eu não ganho e você não ganha. Isso. E aquele porra daquele Morrison ganha menos ainda, cara, porque não foi ele que escreveu isso, meu. Deixa o cara na dele. Eu acho que o Alan Moore já falou sobre isso, não falou, cara? Ele jogou meio aberto, né? Que eu me lembre, ele falou alguma coisa nesse sentido, que ah, o que eu quis dizer estava ali, e cada um que perceba alguma coisa nesse sentido, não tenho certeza. Fala, não me enche o saco, cara, eu já escrevi isso. É isso, é isso. E aí eu concordo contigo 200%, cara. O cara que é baba-ovo e que quer dizer que a conclusão do Morrison, que nem é do Morrison, que era uma teoria que já rolava há muito tempo antes dele externar isso lá no programa do Kevin Smith, né? Isso aí já vinha sendo falado há muito tempo na internet, antes dele vir e querer se apropriar do dono da interpretação do Piada Mortal. Mas, cara, o nego quer dar uma versão definitiva, a interpretação correta de uma obra que é feita para ser aberta, é um babaca. É igual, cara, você pega obras, você pega lá muitas obras do Darren Aronofsky lá, O Mãe, Fonte da Vida. Porra, você querer dar a tua interpretação absoluta e só você entendeu, você é um babaca. O autor fez aquilo para cada um chegar à sua conclusão, para as pessoas usarem a sua experiência pessoal e a sua percepção para chegar a uma conclusão diferente. Não seja babaca, respeite a do outro. A genialidade é justamente fazer uma obra em que várias pessoas possam aproveitar aquilo de maneira diferente. Cara, mas... youtuber explicando o final do filme, né? Mas assim, eu vejo o seguinte, sabe? Eu acho que a interpretação do Morrison só é polêmica porque é o Grant Morrison que tá falando isso, sabe? Porque eu acho isso, que... e que não é dele, cara. Não é dele, exatamente. É uma interpretação que eu mesmo já tinha antes de ouvir essa notícia do Grant Morrison falando isso, assim. Ela só se torna polêmica porque é um nome, assim, de peso, né? Dentro da indústria, né? Então é isso. Piada Mortal desafia o tempo e leituras, né? E provavelmente é uma história que nunca ficará datada, né? É um clássico do Batman e é um clássico DC. Melhor me acostumar e testemunhar o anticlímax da minha vida. Se minha curta e feliz carreira como combatente do crime fosse um filme, teria um final feliz e triste ao mesmo tempo. Papai ainda está ocupado, preenchendo a papelada daquela noite. Mesmo que a gente se fale, eu não sei o que diria, nem o que confessaria. Não que faça diferença agora. O que faltou falar? Se este é o meu futuro, não tenho medo dele. Para ser sincera, nem sei mais o que eu espero. Foi mal, Cassandra, mas apesar do meu grande respeito por oráculos, resolvi deixar de lado previsões e presságios. Existe o que poderia ser e existe a vida que eu levo agora. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, tanto os escapistas tradicional de bate-papo quanto o Detetive Cast estão no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @osescapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário no Spotify. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi do Batman, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Se quiser fazer alguma contribuição via Pix, é só usar nossa chave, escapistasdetetivecast@bol.com.br. Eu gostaria de agradecer ao nosso circo de psicopatas, Marlo. Boa noite, galera. Valeu, Mauro. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Reginaldo. Opa, valeu aí. Um abração, pessoal, e até o próximo Detetive Cast.